Promoção, promoção, promoção. Energia 97. Tô revolvido, Snap. Yeah, que legal. This is the code of Snap. Energia 97. Tamo no ar aqui na Energia 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia? Você merece Extra é Gol? Beba com moderação? McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tamo no ar aqui ao vivo, sejam bem-vindos, amigos. Boa tarde. Chegamos. Véspera de inverno. Ai, eu sou ali. Amanhã o inverno começa, mas parece que começou hoje, hein? Boa tarde. Boa tarde, mano. Boa tarde. Boa tarde, mano. Boa tarde, mano. Boa tarde, galera. Tudo bem? Beleza. Boa tarde. Estamos na área. É, isso aí. Boa tarde, porteiro do mano. Atenção, porteiro do mano. Chega a donzela. A tia chega daqui a pouco. Cara, atenção, porteiro do mano. Você que ouve a gente através do online aí, do app ou da internet. Atenção, humano, bicho, ele não é garoto de programa. Ele não é gay, ele não é gay. Não, humano não é garoto é que eu faço de programa. Só que no rádio, né? Não é um mano surfistinha mais? Mano surfistinha é um puto do rádio. É o puto do rádio. Legal isso aí. Não, o meu programa, ele é realizado nas ondas do rádio. Ah, é? Você fica ouvindo rádio quando faz programa? Não, muito pelo contrário. Eu faço programa com vocês aqui, ô seu cretino. Então tá bom. Este cretino que vos fala agora chama as manchetes do estádio. Bora. Vamos lá. Boa tarde aí pra todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Seu Bento. Como é que tá aí? E aí, seu Bento? O frio é bom. Aí, né? O frio é bom. Não, aqui agora é só outra, agora é outra época. Você gosta do... Uma curiosidade, seu Bento, antes das manchetes. Com vontade. Você gosta... Eu vou falar algum jogador e você fala se você gosta ou não. Tá. De bala. Adoro. Joga muito. Droga. Isso aí é pera. Gosta? Uma pena que não veio pro Corinthians. Você gosta ou não? Gosto. Os dois que você mais gosta é esse. De bala e Drogba. Tem aquela zaga boa lá que você... Agora no zaga do São Paulo. Ah, do... Qual que era? Michael Douglas. Agora não vai ter mais, acabou. Acabou, não, rapaz. Então é verdade que você vai fazer as manchetes e depois volta com o resumo das manchetes no meio do programa? Volto com o resumão daqui a olha pouco. Olha só, seu bem. Quero agradecer aqui também pela oportunidade de poder voltar no programa depois. A posição que você mais gosta no futebol é back? É, essa aí é a melhor. É a melhor que dá pra jogar. E quando você jogar, você buscava mais a ponta? É, exatamente. É, exatamente. Meu Deus. Ponta direita. E quando ele não tá jogando, ele acende um cachimbo, né, seu bem? É, exatamente. É isso aí. Mas, ó, gostei dessa ideia. É legal, bom, hein? E vou, se eu voltar... É, melhor, né? Isso é legal, bacana. Vorta. É, Vorta. Ele tem melhor daquele jogador fumaça, né? É. É o seu Bento, quando chega, faz fumaça. É, verdade. Ele gosta de jogador fumaça. Ou poeira ou fumaça, mas né? Eu curto bastante o Marcelo D2. É. O Rapa, o Como é que Planet é aquela banda Ramp, que o mano gosta lá? Cara, Domênico tá ouvindo isso e nunca mais vai olhar na sua cara. Como assim? Por Domênico é. Gosta. O Domênico é um cara tradicionalista. Verdade. Tradicionalista, eu? Domênico, claro. Domênico. Você não é um cara tradicional? Depende do quê? Você vai me dizer que agora você é o moderninho do programa. É. Como assim? É. Depende. Mas, eu descoladão. É padrãozinho. É total flex, água e gasolina. Mas o que é um moderninho, o que é o outro? Moderninho do programa. Total flex. Total flex. Domênico, o tradicional sou um cara moderno. Sou um cara é aquele moderno. Que, de repente, tem apego à moral e os bons costumes do passado. Familiar. Ah, bicho. Aquele que tem a família, o berço da civilização. A família tem que ser mesmo, a família é, né? É? Então, mas tá tirando... Não, você é um cara família. Tradicional. Mas família, sim. Mas a gente tem que ser moderno com algumas coisas, né? Você me desculpa, mas o Dodô tem mais história do que Monteiro Lobato, hein? Isso é louco. Tem. Isso aí, se ele abrir a caixa preta, sai coisa do que até Deus duvida. Você não viu a caixa verde. Caixa verde do Dodô mas, é boa. Diga. Vocês citaram agora há pouco aí, Sombra, uma Fala, banda mano, aí que infelizmente vai interromper suas atividades, acho que a partir do ano que vem, que é o Rap, hein? O Rapa, na minha opinião, é uma das melhores bandas brasileiras. Ô, mano. Acabou, mano. Acabou. Aliás, eu zerei a vida, viu, mano? Tem o Rapa? Eu zerei a vida, viu, mano? O Rapa vai dar um tempo, né? É mesmo, mano? Sabia, não. Sim, infelizmente. Eu zerei a vida. Ela conheceu o Falcão pessoalmente. Você conheceu o Facão? Você conheceu o Falcão? Pessoalmente, pude trocar uma ideia com ele, cumprimentá-lo, cumprimentar o Falcão do Rapa. Foi sensacional esse dia. Selou amizade com ele? Bacana, ficamos conversando. Cara, gente boa, né? Por 20 minutos ali, gente finíssimo, cara. Olha, vocês me desculpem, mas o Rapa não engraxa a chuteira do fundo de quintal. Com todo respeito. Não engraxa, mas aí são estilos diferentes. O Borges falou que é a maior banda que tem no Brasil. São estilos diferentes. Falou besteira, né? Pois é, explica pra ele lá, o Domênico Gato, que o seu Alexandre Oliveira, que inclusive eu gosto também do Fundo de Quintal, mas eu gosto daquela versão raiz, que eu não sei se o Ale acompanhava na época lá do Bira Presidente, do Sereno, do Birani, do Kleber Augusto, aqueles milianos, o Mário Sérgio. A melhor música do Fundo de Quintal é a Amizade. Também é a melhor. Você viu como eu sou um cara eclético. Boa, eu conheço quando é bom o negócio. Já deitada no mano agora. Mas eu conheço, cara. Porque você precisa conhecer tudo. Fundo de quintal. Musicalmente falando. Mas eu gosto do Fundo de Quintal Raiz, aquele miliano aí. Boa. Esse daí de agora é legal assim, mas eu prefiro o anterior. Fundilho de quintal. Certo. Muito bem, então vamos às manchetes do estádio. Vamos lá, seu Bento. Primeira sessão. Manchetes no oferecimento de McDonald's, todo de um clássico por apenas R$8 e também de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Fala de nós. Parmeira. A nós, né? Fazendo a segunda voz, nós. Viu? É isso aí. Vocês. Ali. Né? Se é nós aqui, ó. Né? Aqui, ó. Né? Não é isso? É. Então é nós. É isso aí. Vamos a vocês. Nós que vocês. O Domênico. Vocês é o Cato, é nós. Presta atenção aqui, ó, na Palmeira. Vamos lá. Vamos. Abriu a janela, hein? Abriu a janela? Abre a janela, amor. Abre a janela. Jovelina Pérola Negra. É, ó. E, ó, Domênico. Inscrição para as oitavas e final da Liberta terminou dia 3 de julho. Sim. Então o Palmeira tá de olho analisando os nomes para o setor ofensivo. Ele tá de olho na boutique dela. Então tá atrás aí, pelo menos. Dele, né? Mas abriram-se três vagas, não foi, seu Bento? Não foi, Ale? Isso. E o Palmeiras tem aí três jogadores para então, colocar nesse lugar. Tá. Aí, né? Para preencher as lacunas. Um delas vai ser o Bruno Henrique, uma das vagas. E as outras? É, aí tem as opções. Tem o Luan, aí, né? Tem o Luan entra, e o Mike também. Ela tá o Mike, é verdade, o Mike. E um atacante, né? É. O Palmeiras tá atrás de um atacante. Nomes aí, tem algum nome aí? Não apareceu nada, mas eu também vi a notícia e disse que eles estão correndo aí atrás de um atacante. Tentando pegar um centroavante. Eu ouvi falar do Nilmar, mas... Nilmar? Toda a janela que tem, o Nilmar é... Tá em todo lugar. Nilmar é... São Paulo também, mesma coisa. Nilmar parece a velhinha da janela, né? Isso. É o Nilmar. E outra, ele deve ter um empresário muito bom aí com contatos na mídia, né? Sim, porque eu concordo. Pra poder falar, né, mano? Toda hora é dele. O Nilmar, Domênico Gato, hoje talvez seja o pior jogador no custo-benefício. Porque é um cara que tem contratos aí muito altos. Os salários que ele realmente recebeu durante toda a carreira sempre foram absurdamente caros. Granada, que ele não merecesse durante um período, porque é um cara com uma qualidade muito boa. Certo. Inclusive na época que ele jogou no Corinthians, na época que ele jogou no Inter, mostrou muita qualidade. Mas hoje, Domênico Gato, na boa, depois do histórico de lesões que ele apresentou durante toda a vida útil dele como jogador, você vai pagar um salário astronômico pra um cara desse? Já foi, né, mano? Não dá. Acho que o Nilmar já foi, hein? Já deu. Já foi. Mas hoje deve só... ter de time afim dele, vou tá falar bom, uma mas coisa. Hoje só no contrato de risco, velho. Não, hoje time grande como o Palmeiras e o Flamengo, que tem muito dinheiro, não vai trazer um cara desse que é um risco. Olha, o Flamengo um time que, por exemplo, tem desespero de repente por um cara desse, pode ser, mas fora o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo também não viria. Hoje mesmo o Pinotti já negou. Falaram, Nilmar no São Paulo é possível? Ele falou, não, nós temos o Prato. Ué. Já vai. Vai emendar o tricolor aí, podemos ir. Tricolor! Tá bom. Emendando no tricolor, oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderation. Caramba, hein? Como vende jogador, hein? Nossa, eu vou te falar, hein? Tá o Maicon indo pro Galatasaray. Maicon, eu gosto de Maicon. Fica de 27 milhões. Porra, na hora certa, hein? Caraca. Tá indo o Maicon aí. Vai deixar muita saudade, não. Vai deixar 7 milhões de euros. Ah, mas na época os caras queriam ele, o né? O Maicon. Quando a gente precisou, sim, né? É, olha, mas acho que o Maicon merece... Esse capítulo Maicon, acho que merece uma parte aí. O que acontece? Um adendo, né? O São Paulo gastou muito dinheiro em cima do Maicon. Bastante dinheiro. Foi uma 6 transação... milhões de euros, milhões mais 50% de dois jogadores da base. O Inácio, então lateral esquerdo da base, e Luizão, zagueiro da base. Muito bem. É claro, que agora vendendo por 7, ou seja, o dinheiro que de fato saiu do caixa será reposto se os números forem verdadeiros. É, sim. Porque eu sempre desconfio de clube. Sempre desconfio de clube de falarem a verdade. Às vezes sala que vendeu por 7 para não passar o recibo de ter vendido por menos do que pagou. E não é que eu desconfio do São Paulo, eu desconfio de qualquer clube. O clube gosta de dizer que vendeu o patrocínio da camisa por mais que vendeu na realidade. Não vende, né? Você entendeu? Depois vai aparecer no balanço. É. Depois, mas desculpa, Mota, mas aí vai lá no balanço do clube, aparece um bolo, venda de jogador. Não aparece lá, Maicon X, jogador Y, tanto. Cara. Eles conseguem mudar, né? É. O Maicon, São Paulo, pagou uma grana. 6 milhões de euros e esses 50% desses dois jogadores. Na época, nós, torcedores do São Paulo, queríamos muito a permanência do Maicon. Muito. O torcedor, ele bota a emoção, porque o Maicon jogou bem no São Paulo. Jogou bem sim, no São Paulo. Sim, quando chegou, sim. Agora, por que gastou tanto no Maicon? Sabe por quê? Porque o São Paulo vive num problema de gestão. O São Paulo, ele vive fora do timing correto. Por que que o São Paulo se viu refém de ter que pagar uma fortuna pelo Maicon? Porque já vinha também com uma zaga horrível. Zaga ruim. Aí quando achou um zagueiro, né, que veio e mostrou um alento... Aí os caras precisa pagar o que for. Não podia perder ali. Não. Ia continuar numa Libertadores sem ter zagueiro. Ou sei lá, era Lucão. A gente ia falar, nossa, vai jogar Lucão na Libertadores. Meu Deus. Né? Então, você veja bem, na época pagou uma fortuna. Também porque já vinha com problema de gestão, também porque já vinha com problema de planejamento e se viu refém de um jogador que vem emprestado por 6 meses sem o direito de compra definido em contrato. Então, a própria pagamento de tanto dinheiro pelo Maicon é mais um resultado final da falta de planejamento que o São Paulo vive há muitos anos. Agora vendeu. Tomara que seja verdade, que seja 7 milhões de euros. Se não vendeu, tá para vender. Tomara que seja verdade. Eu conversando com um ouvinte nosso que mora em Portugal e tem contato com bastante lá com os torcedores do Porto, fala, o Maicon é a mesma coisa. No começo, uma maravilha. Depois, no final, fez bobagem em campo. Fez bobagem em campo. E a torcida de lá pegou bode. Pegou bode do cara. É, não vai deixar saudade. Né? O Maicon, se mais um erro ele cometer, igual ele cometeu no jogo contra o Corinthians, se mais uma vez ele cometer, ele ia trilhar o mesmo caminho frito, do Lucão. Tava frito. Aí fala, puta, mas tá vendendo. É verdade, mas o São Paulo, porra, mal chegou, vende. É o resultado de uma falta de planejamento imensa que o São Paulo tem. Eu acho que o São Paulo, ele tem, o futebol, ele tem uma variável, um imponderável. O que que é? Jogador de futebol é um produto que, porra, hoje ele tá bem, não sei o que lá, amanhã o cara despiroca, porra, bicho. Enche o saco. Não é como um funcionário que você contrata, o cara encheu o saco, você demite ele. Não é, ele tem um valor agregado, você paga pra ter esse cara lá dentro. É, diferente. E essa variável é muito difícil de você chegar, você filtra, né, você fala, pô, e aí, como que é o comportamento do cara e tal? Mas essas quedas de jogo são muito complexas de você chegar e prever. Agora, até onde que a culpa é do clube? Porque o atleta caiu de produção? Tá insatisfeito. Né? Ou porque, porra, ó, o clube tá fazendo o máximo, mas não dá, o cara não quer, pirou, enche o saco, né? Pirou, sei lá o que acontece. É, você tem, tem perspectiva de disciplina, eu não né? Sei, eu queria, olha, até falando sobre isso, enfim, o Pinotti deu uma longa entrevista hoje, né, na apresentação do Denilson, no São Paulo, né? Denilson! É, e ele falou sobre isso, que o Maicon foi perguntado, né? E falou que gostaria de sim ir para a Europa. Então, se o jogador quer ir, você nega. Ele já tá se sentindo, né, mano? É, então, ele nega. Você nega, o cara vai ficar lá insatisfeito, vai fazer só besteira. Ele já tá vendo que vai sobrar. E até falou sobre o Lucão também, né? Que o Pinotti falou que o Lucão manifestou o desejo de deixar a equipe. Claro, inclusive publicamente. É, publicamente, inclusive, né? E ele falou, não vamos dificultar, porque... E aí o Pinotti acrescentou, só queremos quem que fique no São Paulo, quem quer ficar no São Paulo, né? Quem quer jogar no São Paulo, quem mas, quer vai embora. Esse montante de jogador de entra e sai não é normal. Não é normal. Não, não é normal. Não é normal. Então, eu sei que tem um imponderável, né? De jogador que às vezes pega um rumo diferente... Jogador que, não quero mais, quero que caia o... Isso existe para qualquer clube. Mas não é normal. Todo ano que entra é reformulação. O São Paulo é que nem moda. Meses, né? O São Paulo é que nem moda. Né? Você tem a outono, inverno, primavera, verão. Toda hora é alguma coisa. Você troca. É hora de desabrochar, né? É que nem o Domênico quando era solteiro, né? Olha o que você vai falar. 5 em 5 minutos trocava o bagaço, né? É, então, assim, é uma constante reformulação. Você não vê, não, agora tem um time base. Agora é só agregar aqui e ali. Não, quando você acha que vai ter um time base, perde a base. Quando você tem nego bom vindo da base, você perde a base. Faz pelo menos 3 anos que o São Paulo tá nesse processo de... nessa época do ano, né? Na metade do ano tem um desmanche, né? E é o mesmo pessoal no poder, se não me engano, desde 2002. Mais ou menos que... Você não tem um outro grupo à frente do São Paulo, até porque a situação absorve qualquer manifestação de oposição dentro do clube, né? E até não deixa crescer muito o número de associados, justamente para que não tenha eleição com o voto dos sócios e não mais dos conselheiros. Então, esse grande número de negociações que o São Paulo acaba fazendo, ele é um indicativo que... O buraco financeiro é mais embaixo do que a gente pensa. O Pinotti disse hoje que as vendas não são em função do buraco financeiro. Agora... Bom, então, seria... Pra melhorar o time, não é, né? Como assim? Você pegar aí o que... Se pegar, assim, recentemente... Talvez ele esteja se falando dessas vendas de momento, né? De Maicon, talvez. Maicon, jogador... Agora, no começo do ano, era óbvio que David Neres era uma venda financeira de... eles falaram que precisavam fazer 60 milhões, não era? 60 milhões, pago. Então, tem que estar pago. Continua. Porque assim, se você for ver, são muitos jogadores que saíram num espaço curto de tempo. Você pega aí, Lianco, Neres, Luiz Araújo, Maicon, João Schmidt, né? São vários. João Schmidt não é uma venda, né? É um encerramento, né? Mas de qualquer forma, vários jogadores que deixaram o clube. Se você for analisar isoladamente, são bons negócios para o São Paulo. O São Paulo consegue... ter um lucro importante com esses atletas. Agora, o que acontece? Você vender todos esses jogadores na mesma temporada, aí já é um prejuízo. Por exemplo, o Corinthians recebeu proposta recentemente pelo Balbuena, pelo Rodriguinho, pelo Guilherme Arana. Falou, opa, não vai dar para vender agora. Nós estamos preocupados em brigar pelo campeonato. Ainda tem um negócio chamado disputar jogo, né? Isso. Então, o que acontece? Você vendeu um Luiz Araújo, você vendeu... sei lá, um Michael, bom, então eu vou segurar o Neres. Ah, vendeu um Neres, então segura o Luiz Araújo, aliás, era o que eles prometiam, né? Concordo. Olha, então, vem isoladamente, cada jogador, o preço que o São Paulo estipulou, é bom pro São Paulo. Agora, todo mundo junto, aí a parte esportiva tem que... Tem uma palavra que você adora, o São Paulo vive fora de time. É. Sim. Vive fora de time. Ele nunca consegue casar as coisas certas no momento certo, né? É o técnico certo, na hora do elenco certo, na hora da gestão certa, nunca. Nunca tá casa, tudo né? Fora, tudo, casa, tudo, né? Tudo é fora do tempo do São Paulo, tudo. Chefinhos, desde janeiro, mano... Só um minuto, Mota, deixa o Mano complementar. Não, conclua aí, Motinha. Já não, só pra complementar isso, falando, o São Paulo, Alê, arrecadou com jogadores 137 milhões. Sente. 137 milhões. Sente. Sente. 130 milhões. Sente o drama. Sente. Não, vai, Motinho. Ah, vai te cantar. Que chato, velho. Sem mimimi. Mimimi total. Vai, menina. Conclui, Mota. Bom, vai, mano. Quer falar, tudo bem. Você foi tão gentil, mano. Deu seu espaço. Obrigado, mano. Tá, você foi gentil. Tranquilo, tranquilo. Calma, mas, Sombra, com relação ao São Paulo aí, nenhum clube brasileiro, ele pode se dar ao luxo, a não ser hoje o Palmeiras, talvez, e o Flamengo, que são os dois clubes que têm o maior capital, são os clubes aí que tem a conta gorda, somos bom, de segurar, né, os atletas. Porque você, quando traça um planejamento, muitas vezes o planejamento ali tá contando com o elenco atual que você tem. Quando abre-se a janela, independente de ser Europa, independente de ser a China, independente de ser os Emirados Árabes, o Brasil torna-se uma presa fácil. Qualquer coisa de qualidade que tem aqui, e talvez até os que não têm qualidade, tem a possibilidade de sair. O Corinthians, ele sofreu com isso recentemente, sofreu ano passado de novo, e as coisas têm que ser assim. Você tem que trabalhar com as armas que você tem. É, por mais que o Rogério tenha razão hoje em reclamar que o São Paulo está sofrendo um desmanche, a porra toda, concordo. Mas durante o ano, quando o São Paulo teve talvez o seu elenco à disposição, o São Paulo em nenhum momento, a não ser no início do Paulista, quando pegou aquele monte de bêbado que fazia 5 e tomava 4, fazia 6 e tomava 2, enfim. É, naquele momento o São Paulo apresentou um futebol agressivo, mas que todo mundo viu que não ia dar certo durante o decorrer do ano. Mas fora esse período, o São Paulo sempre foi um time que não teve padrão. Se vê o São Paulo jogando, é um time que não tem o desenho tático. Parece aquele time de recreio, que todo mundo correndo atrás da bola. E o Rogério, ele não pode colocar toda a culpa no desmanche que o São Paulo sofreu agora. É, porque em momento algum ele conseguiu dar um padrão para esse time. Aí eu concordo contigo, você vai falar, pô, mas o trabalho tá comprometido de agora em diante? Concordo. Mas ele tem que saber lidar com as situações que mano, ele tem você mãos. Também, você também tem razão. Isso é uma ponta do negócio, é isso que eu tô dizendo. Sim. O São Paulo, ele é tão mal gerido há tanto tempo, que por mais culpa que o técnico tenha... Por mais culpa que o técnico tenha no dia a dia do trabalho, tá certo? Ele sempre vai ter também a prerrogativa de dizer o seguinte: opa, mas também não me deram a possibilidade de formar um time. Não dá. Né? Talvez ele no começo do ano ele escalaria o time dele pensando no ataque com David Neres, Prato e Araújo. Do São Paulo. Né? Você entende o que eu tô dizendo, mano? Então. Sim, sim. Eu concordo com tudo que você tá dizendo, mas é assim. Sempre vai dar a possibilidade se é o Rogério, se é o Leverkusen, se é o Tite, quem vestir a camisa lá, chegar e falar, bom, mas também como que eu posso montar um time se cada hora vende um? Também abre, o próprio clube abre a brecha para qualquer técnico vir e discutir isso. E até mesmo o defensor do técnico chegar e falar, oh, mas ele também não teve a chance de pegar uma equipe, ele contava com os melhores da base e já não conta mais. Né? É o que o ex-técnico falava lá, né? Lembra o que foi lá pra seleção do... Quem? Que ajuda do ele, México, do México lá. Osório. Osório também reclamava disso, né? Eles prometiam que não dá jogar. Não, o do Osório foi a mesma coisa. Lembra? Apesar de eu achar que o sistema de jogo do Osório era um revólver na mão do macaco também, né? Mas tudo bem. Mas, ele também teve a brecha dada pela chegou direção de falar assim, condição, ó, vendeu um monte de jogador. Chegou numa condição e se viu em outra. Quer exato, dizer, aí, pô, e aí? E o Jonathan Gomes tá vindo, Mota? Sim. Sim? O Pinotti falou que está bem encaminhado, né? Estão próximos o Arboleda e o Jonathan Gomes. Agora, sobre Petros e Aderlan, ele falou que a negociação segue em andamento. Mano, não fala assim, um dia veio o Pablo e todo mundo ficou falando, aquele do Silvio Santos, já é bom zagueiro aí. Não fica reclamando quem de nome, aí, não. Quem ironizou foi o Vieira. É, fui eu. Foi você? Foi você? Eu só achei. Ô, juiz! Aí, Vieira, eunuco. Toma um cartão amarelo pra você aí. Não, olha, eu vou falar, vocês são muito vendidos, velho. Vai, chupeta. Boa. Meu time nem pra ganhar juizão. Ontem, meu time joga mal, bom é o teu. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor, seu Bento. Quem que vai agora, Bento? Santos! Let's go! Ali fica dando uma olhada ali, como é que é? Eu tenho admiração pelo seu trabalho. Ah, mas você deu uma olhada meio de empolgado, assim. Olha, o zóio de treino, você tá olhando não, pro seu. Mas o Bento não aguenta 5 minutos na trocação. Zóio de treino. Você é Vanderlei? Trocação? Trocação? Você é Vanderlei Silva, Ale? Já rolou uma trocação? Troca, Ale. Não. Ale, você dentro do ringue, você seria um Vanderlei Silva, um Vitor Belfort ou um Zé Aldo? Não, Maguila. Eu gosto do Zé Aldo, né? Zé Aldo, é. Mas eu sou cachorro louco. É. Eu vou pra definir a luta em poucos instantes. Eu vou dar na tua cara e não é beijo não, hein? Ah, até medo. Tô achando que você vai dar outra coisa. Fala aí, seu Bento. Cruzado, cuidado aí. Mas, seu Bento, vamos mudar essa conversa aí, seu Bento. Vamos mudar já. Ele olha, quer um novo muso. Diga. Vai ter uma reunião aí com o Neymar. Sabe quem é o Neymar? Pai. O pai? É, Neymar pai vai bater um papo essa semana aí com o Lucas Lima. Sim. Vai definir o futuro dele, ver se ele continua no Peixe. Porque assim, já deu prazo pro Lucas Lima assinar um pré-contrato com algum time, se quiser. Sim. Né? E em dezembro ele pode ir para onde ele quiser. Mas, segundo informações, foi boa a proposta que o Santos fez para ele. O jogador tem 26 anos. E aí vai analisar, juntamente com o Neymar pai, o seu futuro. Tá certo. Até o Modesto falou, né, o presidente? Falou que a proposta, se ele fosse o Lucas Lima, ele aceitava. Eu acho que isso já está bem definido, está bem claro. E o Lucas Lima não resiste mais um ano, fica, né, cara? Então, provavelmente, no final do ano, não sei para onde, né? Se é Barcelona, se é Real Madrid, se é Inglaterra, China, mas para algum lugar, claro que o cara deve ir, né? Isso. Entendi. O Ben já trouxe a informação, RG, falando que ele vai acertar com o Barcelona. Barcelona? E que assina dia 1º de julho, né, mano? Isso. Caraca, ele já assina agora no dia 1º de julho o pré-contrato, porque ali possibilita isso. E no final do ano ele sai de graça do Santos e vai pra lá. Olha, mano, muito legal da sua parte é que a gente sabe que, na verdade, quem levanta essas informações é você. É. Mas você é muito parça do Benja. Chega e fala assim, passa, né? Dá essa aí pra você ganhar uma moral. Parabéns, hein, mano. Legal. Obrigado, amigo. Sou corporativista, né? Acho que deve também caminhar o aceito com a irmã do Neymar. Então, não, mas ela tá com o Gabigol. Não, ela tá com o Gabigol. Ali vai ficar mais difícil, viu? Então acho que o consolo será esse, entendeu? Entendi. Fala, mano. O Lucas Lima no Barcelona, ele vai ter um certo problema para jogar ali. Porque se você pegar do meio campo pra frente, ó, o Barcelona joga ali com Busquets, com Rakitic e com Iniesta. Sim. E aquele trio ofensivo aí que todo mundo conhece, que é o Messi, o Neymar e o Suárez. O Lucas Lima, primeiro, ele não tira o lugar nem do Rakitic nem do Iniesta. Não tem lugar pra ele jogar ali. Se ele jogar um pouco mais avançado, ele joga no lugar do Messi? Não. Também não vejo ele jogando. Não, vai ser reserva, função. Né? Eu acredito numa reserva, mano. Mas eu acho... acredito... Ele tem um estilo de jogo... Vejam o que eu tô falando, hein? Pelo amor de Deus. Pronto, lá vem. O estilo de jogo é semelhante ao do Iniesta. Só que, lógico, o Iniesta é muito melhor. Concordo plenamente com você, claro. Né, acho que o Iniesta vai sair do Barcelona, não vai não? Tá na hora. É porque também, ele já é um veterano, tá caminhando aí pra um... Tá na hora. Inclusive, também. Mas joga muito, hein? Joga muito. Acho difícil, tá? Que ele saia. Por quê? Porque ele tá no final de carreira, muito provavelmente pode ser que até que ele se aposente no Barça. Mas veio uma proposta aí, recentemente, sondagem da Inter de Milão, pro Iniesta. Eu não sei, cara, esses jogadores tipo Iniesta sempre tem uma Arábia, uma China na vida. É o Xavi lá, né? Arábia, o Xavi, ele parou, né? Não, tá lá. Tá na Arábia. Não, ele se despediu do Barça pra ganhar dinheiro, não pra jogar bola, né? O Iniesta é pode ser isso aí. Não ganha milhões. Mas não ficar na Europa, acho difícil. Não, eu acho que ele não vai sair também, mas eu acho o seguinte, que ele vai escolher mais os jogos que ele vai atuar. Então, jogos da Copa do Rei, jogos menores do Campeonato Espanhol, o Iniesta dá uma descansada. E entra o outro na brecha aí, o Lucas. Porque eu vou te falar, mesmo com a idade que o Iniesta tem, acho que é 30 e pouco. 33. 33? É. Ele ainda lá dentro de campo dá os seus arranques. Nossa, joga muito. Ele é igual o Lugano, velho. Joga muito. Putz. Mas é isso aí, viu, seu Bento? Eu acho que o Lucas Lima... Iniesta é igual o Lugano? Não, agora o Mota, agora... Ué, você tá falando que ele vai jogar alguns jogos e tal, vai igual o seu Lugano, cara. O Sombra falou assim, ele dá uns arranques, faz umas jogadas, aí você mandou, igual o Lugano. O Sombra é São Paulino. A diferença é que o arranque do Lugano é de balsa, né? Agora, você tem que falar isso aí que você falou pra mim e pro ouvinte do estádio, pro seu treinador. O Lugano, fala do... Já falei. Porque agora tem o seguinte, se ele não colocar o Lugano contra o Furacão, aí o Lugano tem que pegar a matula dele e ele mesmo ir embora, né? Porque não tem zagueiro pra jogar. Ele joga com três zagueiros. E ele não Será que ele não vai colocar o Lugano para jogar contra o Atlético Paranaense? Tem que colocar. Se o Maicon não jogar mais... Não, vai jogar. É. O Maicon não vai jogar. O Lucão também não. Lucão também não vai jogar. Ah, Militão. Rodrigo Caio, machucado. É Militão. É Militão, Douglas e Lugano. Esses três. É, o três. Ah, se o Lugano ficar na terceira opção, cara, aí não, largou, né? Não, mas ele tá jogando com três zagueiros. Não, não, isso que eu tô dizendo. Era, senão virou papo de louco aqui. Nós voltamos pro São Paulo. É, só que era... essa anta falou que o Iniesta é igual o Lugano. O Iniesta é de... Como é que é, Jô? Deu. E o nosso Deus. Então, não, deu é quem deu foi você e muito. Quem deu. Então, só concluindo, o Santos pega agora pelo Campeonato Brasileiro o grande Vitória, que é o cavalo louco do campeonato. É. Sim, amanhã. É. Vitória é muito louco. Como assim, cara? Cavalo louco? Pô, eles conseguiram empatar. Eles conseguiram empatar com o Botafogo em casa e foram lá na casa do professor e meteram três pontos nos caras, velho. Quer dizer, os caras são loucos. Então o Santos precisa tomar muito cuidado. E principalmente porque vai repetir o trio de ataque nervoso. Quem? Quem que é? Quem? Copete, Kaique e Bruno Henrique, né, velho? Nossa, tá. É nervoso, pro time, pro torcedor, né? É, cara. Então que os deuses do futebol amanhã estejam com eles. Porque, olha, tá difícil. E a novidade é possivelmente Jorge Alisson e Vitor Bueno. Não, e também tem outra coisa aí, tem um Xi aí. MM Alisson? É. Oh, tem um Xi aí, hein, gente? Qual que é o Xi? Leandro Donizete pediu pra não viajar com o Santos e estaria insatisfeito e tá procurando. Ah, mas aí, sabe o que acontece? Leandro Donizete? Ah, o Dorival que trouxe o. É, ele ficou putinho. O Dorival trouxe o Donizete. É, é um jogador veterano. Contrato de 3 anos pro Leandro Donizete. Né, aí o Dorival é mandado embora, vai fazer o quê com o Donizete? E entra o servicinho do... Tá precisando derrubar Levy, muro, né? Lá. Aí já entra o servicinho do Levy de começar a limpar as arestas. Então, o Levy jogou com o Levy, né? Quem? No Galo, o Donizete. Jogou. Ah, sim, mas eu tô dizendo, mas no Santos, nada a ver. Sabe, nada a ver. O contrato dele vai até 2019. É, mas... Então, porque ele é da mesma cidade do Dorival. Marreteiro, né? É, manda lá pro São Paulo, São Paulo vende. Quem que você quer que a gente venda? Leandro Donizete, vai. Te vende, claro. Manda o Lucas Lima junto. Opa! Pega lá e vende. A gente tem uma sessão de seminovos? Eu ia falar isso. Se eu colocar meu carro lá no anúncio no São Paulo Shop, dá pra... Mas olha, é o seguinte, a gente vende carros novos, carros zero, carro seminovo e carro bem usado também. O Leandro Donizete era a sessão de carros bem usados, né? Aquele que você meio deixa assim no fundão da loja, né? Faz uma antiguidade já. Placa especial, né? É? Não, especial não, RG. É. O Leandro Donizete, além de ser um carro velho, é aquele carro velho que já bateu e ficou torto, você colocou no ciborgue. Saiu uma aquele fumaça. Carro já, nossa. Tem aquele mais carro placa, que já mano. Saiu da enchente, sabe? Não tem o Leandro mais Donizete placa. É qualquer nota. Qualquer nota, mano, RG. Fraco. Banco rasgado, né? Banco rasgado. Ah, não. É verdade. Recuperado de enchente, né? Recuperado de enchente. E colocar um imã nele aquele no gruda. Cheiro, né? Aquele cheiro. Aquele cheiro de enchente. Parece aqueles programas lá no TV a cabo, que os caras recuperam o carro, né? É. Pô, terrível. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora é o Corinthians. Ah, Coringão. E aí, mano? Beleza? Segunda fase. Vamos falar do time que até sem jogar permanece na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Vou na tua cola, mano. O Grêmio tinha tudo, RG, ontem. Pra poder falar, vou assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Mano. Em determinado momento, abriu 2-0 no Cruzeiro. Será que vai começar? E aí o Vieira ficou todo animadinho, Tá vendo? Nossa, chegando. Segue o líder. Aí mostrou que não tem camisa. Será que vai começar, mano? Não tem camisa pra se manter lá em cima. Será que vai começar? Você não tem camisa. Que isso, não. Sem comentários, isso aí que você tá falando. Que isso, não tem camisa. Não, mas você colocou lá, pera segue aí, o líder. O Cruzeiro, fora de casa, vocês estão de brincadeira, né, velho? Mas peraí, fora de casa, o Corinthians foi lá e atropelou o Cruzeiro. Foi 1-0 pro Corinthians na arena, tá certo? Não, fora de casa, mano. Então, o Cruzeiro fora de casa. Não, fora de casa, jogar com o Cruzeiro lá. É isso que eu tô falando. Bom, independe. O Corinthians, ele fez o dever dele e ganhou do Cruzeiro jogando na Arena Corinthians. Sim, deixa aí o Cruzeiro lá em Porto Alegre pra você ver que nós vamos fazer aí com ele. Aí você vai lá, RG. É. 2-0. O bonecão aí. Não, tá não vindo. Dá, né? Tô na bota. Ai, aqui é Grêmio. 2-1 Grêmio. Aí já ficou quietinho, deu uma murchada. Daqui a pouco 2-2. Eu falei, cadê? fez o 3x2, ele tava tão borrado, RG, que ele nem acreditava nisso e não falou nada. No 3x2, eu comecei a mandar carinha lá de risos e etc e tal. É. E respondeu, tava em choque, com medo de tomar virada. Que virada, então, para. É muito fácil, RG. É você começar a se destacar no começo da São Silvestre. Eu quero ver na subida da Brigadeira. Mas aí é o começo, peraí, nego. Quem tá na frente é você, não sou eu. Mas é que tá. O keniano agora é você, por enquanto. Mas o Corinthians é como se fosse o Simon Chemoio. Que Simon Chemoio, mano? Quando chegar na reta final, eu tenho certeza que meu time vai estar lá em cima. O seu não. O seu não. Ô, mano. Diga, mas cuidado. Assim também como outros times aí, o Corinthians também tá dando uma monitorada em alguns jogadores. Sem muita pressa, segundo o Alessandro. Alessandro. Quem poderia pintar no Corinthians? Quem? Então, Bento, pra falar a verdade, o maior reforço que o Corinthians poderia ter nesse Campeonato Brasileiro é a permanência dos atuais jogadores. O Pablo, o Rodriguinho, o Fagner, o Guilherme Arana. Pablo, qual é a música? Não, mas hoje o principal reforço do Corinthians é a permanência desses jogadores. Porque você fala, ó, o Corinthians ele tava atrás outro dia aí do Cicinho, aquele lateral que passou pelo Santos. Um jogador comum, viria para compor ali o elenco e ficar no banco do Fagner. É que o Corinthians ainda precisa de alguns jogadores aí para repor, os jogadores que possivelmente vão deixar o Corinthians por lesões, por cartões ou convocações, tá na cara que o Corinthians ainda precisa dar uma recheada no elenco. Mas eu acho que hoje qualquer jogador que o Corinthians venha a investir, vai ser uma quantia inferior àquela que o time do Corinthians merece mesmo. Você pega lá, por exemplo, um centroavante, vamos lá. Ah, vou trazer um cara broca. Cara ali pra fazer frente com o jogo. Custa caro. Você vai falar, vou trazer mais um meia de qualidade. Aquele meia que vem pra resolver. Aquele cara que possa brigar com o Jadson e com o Rodriguinho por posição do meio. Custa caro. E o Corinthians não vai fazer um grande investimento com relação a isso. Então, os maiores investimentos que o Corinthians pode fazer, por exemplo, a quantia que o Corinthians precisa pagar pro Bordeaux, pra ficar com o Pablo em definitivo, porque esse vale a pena o Corinthians segurar. O Corinthians ele tem que fazer uma força aí além do normal, para tentar segurar mesmo aí o Guilherme Arana, que é um jogador importante. Se puder até ampliar o contrato dele, eu sei que o Corinthians refez o contrato dele recentemente, ampliou um pouco aí o prazo do contrato, acho que vai até 2021, mas mesmo assim, se puder ainda forçar uma renovação aí por mais um ano ou dois anos, tá na cara que isso tá atrelado ao valor da multa, que vai crescer consideravelmente. E o Arana é um jogador com potencial de saída. O Rodriguinho é outro. Inclusive, na hora do almoço, hoje na Fox, lá nós conversamos com o Rodriguinho, eu ainda perguntei pra ele com relação à permanência dele no Coringão, se de fato a torcida pode ficar tranquila. Ele não garantiu com 100% que ele fique. Mas, por outro lado, ele falou que tem que ser algo muito bom, tanto pra ele quanto pro clube, pra que ele deixe o Corinthians, porque ele tá muito satisfeito lá. Então, acho que o principal esforço da diretoria do Corinthians tem que ser a manutenção do elenco. Qualquer outro jogador que venha, vai ser aquele jogador para compor o grupo ali, vai para compor o grupo de jogadores que o Corinthians tem. Não vai ser aquele cara broca, não, que venha para falar, tô batendo no peito e eu cheguei para ser titular. E não precisa também, né? O Corinthians não tem defeitos, RG. Tá tudo bem aí, né, mano? Tava indo bem. Momento fanfarrão! Tá tudo bem. É verdade. Eu gostaria que vocês me apontassem um defeito sequer nesse time do Corinthians. Tá faltando humildade. Se for falar não, humildade, não. Se for falar do Romito, eu não vou permitir. Então, não, do Romero falar, ninguém fala, né? Não, do Romero não. Só o Alê. Inclusive, eu tô esperando ele falar alguma coisa a respeito do Romero. Domingo, viu, inclusive. Mas quando ele fez os gols domingo. Aí, quando ele fez os gols aí nos últimos dois jogos, ganhou música, Alexandre Oliveira. Ganhou música no estádio. Ganhou música no estádio. O Alê fez musiquinha. No domingo você achou, qual fez que é a nota? Agosto. O senhor Maurício Borges o cara que dá as notas no jornal, tá bom? Tá. Aí eu vou perguntar, Romero, nota. O quê, domingo? É. O senhor não pode ser injusto, Alexandre. Não, cadê a nota? O Romero, domingo, nota 5. Isso queridão, aí tá no jornal. Peraí, qual a nota? Não é comentar, é só dar nota. Romero, nota 5. E o restante do time, nota 5 também. Não, mas é que tá, o senhor pontua só o nome do Romero, dando a intenção que dando a conotação de que só o Romero jogou mal. Não. O senhor quis dizer isso sim. Nas entrelinhas o senhor deixou isso aí pra que o ouvinte que não assistiu o jogo pensasse que só o Romero destoou do time. Eu não interpreto dessa maneira, não. Todo jogou mal. É que quando todo mundo joga mal, o Romero joga péssimo. Não, pelo contrário. Domênico, quem tem razão? Muito antes. Eu achei que... É o Mano ou o Ale? Não, eu achei que o Ale foi tranquilo, não tem nada de denegrir nada. Como não? Ele pergunta, peraí, Domênico, você chegou a ver o jogo do Corinthians no domingo com Curitiba? Eu não vi o jogo, mano, mas pelo que eu fiquei sabendo aí, depois, e a gente leu aí, o Corinthians não jogou bem, né? Não mereceu aí nem... Aí que tá. Esse é o grande X da questão, Domênico Gatto. Então, o Corinthians não jogou bem, não foi só o Romero jogou bem. Então, mas você deu nota 5 pro Romero, não é isso? Eu não daria nem 5. Romero. Não jogou bem? É que você não... Ah, mas 5 você não viu passa o jogo. De ano. Não, mas o Corinthians, Domênico, se a gente parar pra analisar, o Romero, é uma nota 5, é a nota que passa de ano, por quê? O Curitiba jogando no Paraná, jogando ali no Couto Pereira, é um adversário duro. É um adversário complicado de se vencer. Não é todo time que vai chegar lá e vai conseguir arrancar pontos do Curitiba. O Corinthians conseguiu. Inclusive, só não tirou 3 pontos ali do Curitiba e trouxe pra São Paulo, graças a um erro de arbitragem. Tudo bem, mas não merecia, né, mano? Não, Domênico, o mérito no futebol é muito relativo. Mérito é quando você coloca a bola pra dentro. Independente do teu adversário te dar 50 chutes no gol e você der um, se ele não marcar nenhum nesses 50 que ele empurrou pra dentro do teu gol, você empurrou o teu e cruzou a linha, concordo. O mérito é todo seu. O Corinthians, Domênico Gatto, ele não teria méritos se, por exemplo, não tivesse criado nada, fosse amassado pelo Curitiba e no final do jogo tivesse perdido, 1-0 Curitiba ou 2-0 Curitiba. Aí não teria méritos. Agora, o Corinthians ele soube se defender, o Corinthians ele explorou os contra-ataques, num contra-ataque achou um gol legítimo, foi mal anulado pela arbitragem. Então houve sim uma interferência por parte da arbitragem errada contra o Corinthians e o seu Alexandre Oliveira não faz questão de pontuar. Ele só fala a respeito do Romero. Bom, e agora, Ale? Os ouvintes e o Sombra maravilhoso estão de prova que... Maravilhoso. O quê? Maravilhoso. O que é isso? Estão de prova que eu só vi... Maravilhoso. É. Se espirrar, saúde, viu, Sombra? Eu gostaria de dizer que eu entendo que, independente de elogios, eu não me apego a isso. Claro. O Ale tá cheio de razão. Agora não, quase nada. Eu só fiz uma simples pergunta para o senhor Maurício Borges. Qual a nota do Romito? Agora, ele, no comentário dele, ele tem um comportamento Romero. Quer dizer, fica sempre na defensiva. Ale, deixa eu te perguntar então, qual é a sua nota pro Fagner? Do Fagner, na vida ou no jogo? Não, domingo. 6. Na vida. Vamos lá. Nota 6. Balbuena. Balbuena, nota 6. Pablo. Pablo, 6,5. Guilherme Arana. 6. Eu fiquei curioso por esse meio aí. Qual foi, o que definiu esse meio a mais? Um desarme a mais. Vamos lá, o Gabriel. Gabriel, 5,5. Maicon. 6. Rodriguinho. Rodriguinho, 5,5, vai. Jadson não jogou, né? O Jadson foi poupado. Foi o Marquinhos Gabriel, 5,5. E o Romero? Romero, 4. E o Jô? 6. Ou seja, todas as notas estão muito próximas da nota que eu dei pro Romero. O Corinthians inteiro não jogou bem, seu Alexandre. Mas não tô preocupado. Então, o senhor faz questão de só frisar o futebol do Romero. Não. Mostra que o senhor é um grande ante. Porque o Romero é o grande ídolo do nosso timão hoje. Então, ele é... Do nosso timão. Ah. Então, como ele é mito, ele merece um tratamento especial. Eu acho muito legal autocrítica que você faz essa crítica que você faz do próprio time. Eu acho interessantíssimo. Não é? Você é um dos corintianos que eu vejo mais, assim, mais críticos em relação ao time. É o jornalismo verdade. Eu entendo. Olha, Roberto Cabrini, se liga. Cuidado, o Alê vem aí. Chupa, mano. O cara vem aí, bicho. O cara pega não pega leve, não. Não. Não é, não? Verdade nua e crua. Verdade nua e crua. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Nós vamos falar agora de Nissan, assim que o Bá sumir daqui... Espera só um minuto. Assim que o Bá sair daqui, a gente vai falar de Nissan, porque o Benjamin vai falar agora, ele que marcou um programinha com o Mano ainda hoje. Olha só, amigão, se você está pensando em trocar de carro, então chegou a hora de você ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Chegou o Nissan Days. um momento certo para você fazer uma escolha inteligente. Todo conforto, qualidade e segurança do Nissan Sentra 2017 com menor custo de revisão do mercado. Câmbio automotivo CVT e muito, mas muito mais. E olha, a partir de R$ 79.990 com taxa zero. Ouviu? Taxa zero. E 100% da tabela Fipe no seu usado, né? Bacana, né? Bacana não. Sensacional. Então olha só, amigo, não perca tempo e consulte condições e faça já seu test drive. Porque quem testa, compra Nissan. E todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan. Perfeito, é isso aí. Perfeito. E queria aqui dar as boas-vindas ao nosso estranho no Ninho. Ele que foi o vencedor da nossa promoção. Pole Position, estádio 87 na Pole Position, foi pra Barcelona ver Fórmula 1, né, Diogo? Show de bola. Fala aí, cara, beleza? Tudo bem vocês aí. Tudo e certo. Aí, curtiu a viagem pra Barça? Cara, não tem nem o que falar. É? Foi sensacional, né? Como diz um beijo. Foi absurdo, foi realmente você só absurdo. Desculpa a gente ter que ter, você ter que viajar com o Bá, tá? Mas de resto, foi legal. Ficar com o Bá do lado é embaçado, cara, né? Foi incrível, aquele país lá... Eu gostaria que você falasse no microfone, Catalunha. Por favor. Legal, bacana, obrigado. A Catalunha, ela é linda em todo onde você pisa lá, ela é perfeita. Aquela arquitetura antiga... história em todo momento, foi uma experiência única e absurdo, sensacional, né? É absurdo, vocês já foram lá. Você chegou a pensar em ficar por lá mesmo? Cara, eu até vi com o João aqui, se ele me arruma um emprego por lá, porque realmente... Ele arruma, foi incrível. Não seria a primeira pessoa que ele arrumaria, ele já arrumou emprego para tantas pessoas lá na Catalunha. Eu não sei por que ele não arrumaria para você. Não, sim, entendo. Saláriozinho de 6 mil euros, tá bom? Tá bom. Legal? Tá bacana? Porra! Vai e, quando, isso, né? E olha, isso que eu tô facilitando para ele, porque as pessoas que ele mandou para lá foram ganhando 10. Olha só, então tá fácil para ele. Seu empreguinho de 6. Tá bom. Dá 6 mil euros, dá para viver bem. Bacana, né? Opa. O que você mais gostou lá? Então, acho que é difícil falar o que mais gostou, né? Porque no sábado a gente foi pra Sagrada Família, que lá não dá pra espetacular, entender. Maravilhosa. Existe, é impressionante. O mano não entrou lá, cara. Se puder botar o pé, acho que ia pegar fogo nele. Não, é incrível. Imagina, lugar fantástico. Eu tava com a camisa do Corinthians, não deixaram. Fantástico. Aí depois a gente foi pro Hospital de São Paulo. Meu, aquele hospital também. Pra visitação. Quantos internados tinha lá? Como assim? Pô, o cara foi no hospital. Mas os exames não poderiam fazer lá. Desativado. Virou tá museu. Lá. Virou museu. É museu. Pô, que deve ter incrível, de fantasma incrível, ali, cara. Incrível, incrível. Você acha, Sombra? Ah, lógico, era um hospital aí. Que morreu de gente lá. Não, a gente passou na sala de cirurgia, então fica com uma impressão que deve ter. Algumas pessoas ainda devem estar circulando. Mas é lindo, cara. É a estrutura. Por um hospital, você não tem como imaginar que aquilo foi um hospital mesmo. E depois foi pro Camp Nou, né? No sábado ainda. É absurdo, né? Também. Absurdo. É difícil você achar o que... Você gostou do Camp Nou, que você não pisou na Arena Corinthians. Não. Que isso? Cara, eu pisei na Arena Palmeiras, acho que deve ser. Boa, garoto! Esse cara é inteligente. E depois... Não é igual, cara, não é igual. Isso foi no sábado. Acho que não, o nosso é melhor. Aonde? Aonde? Louco, mano. Para, assim. Aquele monte de lata reciclada do lado de fora, não, tá de brincadeira. Vocês que levaram coisa nossa lá, Eu vejo o estádio do teu time e parece entulho, uma lata de óleo tem, soia. Quem tem entulho é vocês. Segue o jogo. Deixa ele falar de Barcelona, porra. A gente tava em Barcelona, fomos parar no Corinthians, velho. Brincadeira, é só um mano. Te catar aí, ô. Ué, Itaquera é quase igual Barcelona. Nossa, velho. E, bom, isso foi no sábado, aí no domingo a gente foi pra Fórmula 1. Mas pensa, é só Fórmula 1, né? Vou lá assistir. Puta camarote sensacional. Isso é tudo coisa do João, né? O João é embaçado. Não, aí você pensa, acabou, vamos ficar aqui no camarote. Daqui a pouco ele vem com os crachó, vamos lá no paddock. Embaçado, velho. Aí vamos lá, velho. David Couta, Mika Hakkinen, Bernie Eccleston. Tudo lá, tudo parceiro nosso, tudo amigo. Tirando foto. Encostou no ombrinho do Bernie Ecclestone, 30 bilhões de dólares. É um ombrinho caro, né? Tirando foto com ele e tal. Teve um cara que encontrou a sogra dele e pensou do mesmo jeito. Ele já tinha agitado pra vocês darem uma volta no carro. Porque como já tava próximo da corrida, o pessoal falou, não, melhor não. Não deu tempo, né, mano? Vocês iam andar de carro também. Ia andar. Vamos ver o ano que vem aí, vamos tentar de novo. E isso foi no sábado, no domingo, perdão. E aí na segunda a gente foi para Porto Aventura, no parque lá de diversão, onde tem a Ferrari Land. Nossa, aquele que você foi lavar. Foi onde que o Vá ficou com medo em todos os brinquedos. Lá, toda hora ficava pedindo, o jogo, vai comigo lá que eu não aguento sozinho. Não é bem essa história que a gente sabe. É inverso, cara, o Vá, né? Já contou aí. Contou, que você se borrou todo. Como é que chama, cara, aquele lá que você foi do carrinho lá que dá a fila? Red Force. Aquilo que é um... Oba, o que, que ele falava pra você na fila, ele vai de 0 a 180 em 3 segundos. O que ele falava pra você na fila? Né? Até chegar na... Pra entrar no carrinho, ele falava, vai, eu não vou. Eu falei, você vai, cara, você já tá aqui, tá bom. Andava um pouquinho mais, vai, tô com medo, eu vou sair daqui. Eu falei, você não vai sair. Beleza. Sentou no carrinho, vai, eu quero sair. Eu falei, agora você não vai sair. Agora ferrou, bicho. Agora ferrou. Já era. Aí o carrinho saiu ali, subiu. Quando começou a descer, olha, esse cara falava todos os palavrões que existem no mundo, de felicidade. Agradecendo por eu ter segurado ele comigo lá. Ah, é? Show de bola. Não, fala no microfone, é bom. Caramba. É o bar, desculpa, viu, pelo bar. Aquele brinquedo, velho. Mas eu não iria, indo não. Mesmo, viu? Porque é uma sensação, é uma experiência incrível. 0 a 180 em 3 segundos. Não. É realmente incrível. Eu iria por dois motivos. Um é que eu não tenho coragem. Outro não, é que eu também não detesto. Você também é cagão ainda. Sou cagão. Meu Deus do céu. Detesto alturas. Olha esse tal de Dubai. Tem várias coisas. Vai com você. Tem uma que é primordial. Minhas costas. Tenho dor nas costas. Se aquele troço me der um... Nó. Ih! Ah, quantas vezes você levou o tranco nas costas, Domingo? Aqui não tem esse troço, não, filho. Como assim? Achei que tá errando em participante aqui. É lesão por desgaste. Do lado de lá. Do lado de lá. Desgaste, é. Não fala do Ale, não. Ah, é. Eu não. Diogo, sinta-se à vontade. Okay. Faça aí o programa com a gente até o final, obrigado, tá bom? Valeu, gente, valeu. Obrigado. E já que estamos falando aí de viagem, deixa eu dar um recado para você que quer acompanhar a seleção brasileira na Copa da Rússia. Preste atenção. Sabe quem está com pacotes maravilhosos para te levar à Rússia para assistir a seleção brasileira? Quem? É a Stella Barros Turismo. A Stella Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. É tradição. Tradição, competência, cara. Eles montaram vários roteiros. Tem roteiro para quem quer ficar pouco tempo, tem roteiro para quem quer ficar a Copa inteira, tem roteiro para quem quer só, de repente, ficar semifinal e final. Aí sim! São vários modelos de roteiro, tá? Legal. Então você que quer acompanhar o Brasil na Rússia, com todo o conforto, toda a assessoria da Stella Barros, ó, tem guias lá. Porque, olha, viajar para a Rússia é um pouco diferente para você viajar para um país de língua latina, por exemplo. Né? Porque russo, para nós, é tão difícil quanto o japonês. Não é que nem você vai num lugar que tu não fala inglês ou fala espanhol. Não. É difícil. Você precisa ter. Não basta comprar passagem, ir lá, chegar e aí. Você não se vira, gente. Não se vira. É complicado. Não se vira. E a Stella Barros vai dar toda a assessoria com seus guias. Guias brasileiros e guias russos, tá? Boa. E a hospedagem vai ser em duas cidades. São Petersburgo e Moscou. As duas principais cidades da Rússia. Então ligue agora, pegue informações com o pessoal da Stella Barros. Ligue já no 21662250. 21662250. Porque fechando o seu pacote para a Rússia até o fim do mês, você vai ganhar 5% de desconto e vai poder parcelar em até 11 vezes o seu pacote. Vai poder parcelar em até 11 vezes. São 5% e ainda parcelamento em até 11 vezes, fechando até o final do mês. Boa. É legal, porque você fechando agora, quando chegar na hora da Copa, já tá pago. Parcela em 11 vezes, chegou lá na hora da Copa, tá quitado, cara. Dilui no teu bolso. Ligue já. 21662250. 21662250. Mas liga agora. 21662250. Tem um plantão lá da Stella Barros aguardando sua ligação. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Ouvinte esperto, ouvinte do estádio, liga e participa, tá bom? Boa. Bom, vamos lá, mais ouvintes? Primeiro. Os primeiros? Bora. Os primeiros ouvintes e virgens, hein? Virgens. Ah, virgão, olha só o dia dos virgão aqui. Tá? Virgens. Que é terça-feira. Virgem é quem não, né? Só uma vez, né? Virgem é quem não. Você não é virgem, não existe. Não existe. O Mota falou que ele tá agora. Ô Mota, você já fez reconstituição? Fez. Não. Faria? Uma pedrinha. Hã? Uma pedra úmida. Ah! Olha a cara de nojo do Ale. Nossa, O Alê. Não, o Alê. O Alê fez uma Olê. Cara que quase vomitou. Você que experimentou. Olê. O Alê quase vomitou em cima do RG, velho. Como assim experimentou? Como assim? Ah, não, desculpa. Não pode falar. Vou te falar uma coisa. Na minha categoria sub-óbito, é com muita dificuldade que a gente entra em ação. A gente entra em campo. Muita dificuldade. Muita. Então, normalmente, se a gente tivesse aquela camisa azul, né, o RG? Sim, não pode perder tempo. Que eles são Caetano e tal, e vai pro jogo. Vai pro jogo. Mas é com dificuldade. Depois que eu ouço essas declarações do Mota, eu não tenho mais condição psicológica. Leva um tempo para... Nem a camisa do São Caetano funciona. Não dá mais. É. Cara, eu não entendo. Você que tava dando em cima do seu Bento aí, agora no começo... Eu ia dar no meio dele, lá em cima dele. Olha... Como vou dar no teu você meio se defina, também. Velho. Ah, não. Não, se não me. Ô, mano, quando você vai usar o Benjamin, você passa pedra úmida nele? Não, não. Não, é isso. Sem, dá pra usar, não, mas sem não pedra úmida. Na berola, Benja. Olha, mas o Benja é difícil, hein, velho. Benjamin não dá, urso, cara. Não dá, né? Não, o Benja é com aquela a sacolinha, né? Ô, mano. Bunda negativa. Se o Benja fosse o último corpinho no planeta, não ia, né? Ah, não dá. Mas nem muito louco. Ô, Motinha, por exemplo, pra desmoralizar, não é legal? Aí. Não, tá desmoralizada no cidadão, né? Motinha, por exemplo, ele vai olhar tua cara e falar, bicho, foi meu isso aí, ó. Esse troço aí, mané. Tem que registrar o pai trouxa. Se houvesse a possibilidade de negócio, Motinha, pra você dar uma salgada no Benjamin, quanto você cobraria pra fazer o serviço? Ô, Mota, pera, presta atenção. Presta atenção. Porque é só oportunidade. Você imagina se olhar pra cara dele? Não, foi no YouTube, assim, cala a boca aí, velho. Eu só ia cobrar só uma coisa, mano. Tem que filmar. E eu ficar com o telefone. Isso é bom. Porque depois, velho, isso é na minha mão, mano. Vale milhões, hein, Mota? Milhões. Ah, mas ele não ia dar essa moral. Não, mas peraí, o cara não ia dar essa moral. Não ia dar essa moral pra você. Câmera escondida, mano. Isso, aquela câmera de Miguel, né? Aquela câmera escondida ali, ó, atrás do vaso. No relógio, né? Tem umas câmeras escondidas. No relógio. Câmeras escondidas. Aquela câmera escondida atrás do vaso. E aí, daqui a pouco, quando eles estão em ação, entra o Ivo Holanda. Bom, vamos ao telefone 3284-7097, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ligando e falando só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Você dizendo também, todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E dizendo, voo de 99 Corp, ganha um kit da 99 Tocas Drubal. Ah, que isso, chupa que é legal. Chupa, Domênico, mania mundial. Essa é a melhor música que tem. Deu a vontade que o Alê cantou, né, Domênico? Ah, essa é coisa linda, essa é a melhor. Alê, eu tava aqui prestando atenção. Ninguém vai falar assim do Dodô. Eu vi duas pessoas cantando com muito... Fervor. Ênfase, fervor. Do Dodô, não. Uma foi o senhor Alê. Não, aí... Alê, mas o outro foi o senhor Sombra que tô vendo aqui, tô de olho aqui, ó. Ah, mas a gente tem que e cantar. E o senhor Mota também. Ah, eu canto com vontade. A música é boa mesmo, música, né? Quando o Sombra tava viajando. É, Domênio, quem não canta, Domênio, quem canta os seus males. Mas o seu Motinha... É por isso. O seu Motinha não canta a sua música. Engraçado, lógico, né? Não. É. Mas porque... Põe aí, Sombra, vê se ele música, canta agora. A música canta, do Sombra não deu química. Ele não canta, Sombra. Vira a hora que for pra pôr música, a gente fala, tá bom? Ah, ai, que deitada! Alô, chefe, chefe. Alô! A mala, silêncio. A mala. Não, não é você, ouvinte. Você pode falar. Alô? Alô? Senão o cara fica quieto também. Quem fala? Que é o Michel. Ô, Michel, tudo bem? Tudo bem, Michel? Tudo bem. É Michel do quem? Michel. Michel Silva Braga. Olha, é meu ouvinte, viu? Michel! Quantos anos, hein, ô, Michel? É que tá frio, mano. Ah, é? Tá frio, ele deu uma gaiteada, Domingo. É que tá frio, ele falou. Quando tá frio, quanto? 40 aí? Não, 24. Mas RG, calma RG. Calma o quê, Domênico? Não, porque olha só, Vieira. Já me manda o Michel. Não, Michel. Mas tudo bem, mas o cara sumiu, RG. 2.4, mas fica sumido. E quando assume é legal, né? É. O cara assumiu, tá sumido. É. Agora, o nome dele lembra aquela música que fez muito sucesso, hein? Qual RG? Música, RG? Michel Mabel. Sensacional. É Beatles, sensacional. Beatles. É, sensacional. Michel. É, muito bom. Ô, meu velho, e o bairro, hein? Beatles é demais, velho. É, Guaianazes. Guaianazes? Você gosta de Guaianazes gelado, Serginho? A cara dos trouxas. A cara daquele trouxa. Você toma Guaianazes gelado ou sem gelo? Trocadilho, nota 10! Eu avisei, faz 3 meses. Mano. Oi. Eu recebi uma mensagem aqui do Benja, ele falou que hoje você não vai poder usar ele. Hoje não? Hoje não vai você não vai usar ele, não. Vai mal, amanhã a gente dá uma madeirada no Benjamin. É, nossa. Aí, Motinha, fazer o serviço por você, então. Vai, mano, vai. Faz essa por nós, vai, velho. Ô, mano, diga. Toma um engove, hein, mano. Enche a danada aí de gelada, que segunda-feira eu tô passando por aí, hein. Ah, opa! Opa! Vai colar na grade, RG? Vou colar na grade, hein, velho. No isopor? Cola aí que é tudo nosso. É nós, aí, tá vendo? Bom. Isso é parceiro, tá vendo? É, não é igual o Benjamin que você mandou no grupo, né? É, Benja, tô indo pro Rio. Lembra? Ele respondeu. Lembra? Sumiu, velho. Você tá indo pro Rio, RG? É, vamos tirar uns diazinhos aí de, ah, é? De descanso. Ah, é? Ah, legal. Bacana. Boa, RG. É. Tá bom. Ô, velho. Olha, o Sombra falou com o Arlen que não tava sabendo das suas férias. O chefe não sabia das férias, ele velho. Se denunciou, né? Sombra mó traíra, mano. Ô, mano, pior se o RG for visitar você aí, o porteiro falar, ah, não, esse aí faz programa, velho. Ah, não, o meninão chegou aí. Mais um time, aí. Chegou o tiozão pro meninão aí, velho. É o Book Azul, O Book Azul. Fala, esse o RG, aí. Cola na grade que você será muito bem-vindo. Só um minuto. Oi. Opa, só um minuto. Na hora que eu falei aqui 45, é que eu tava cobrando o valor aqui do cliente, mano. Ah, opa! Mais um garoto. O que que você tá vendendo que custa 45? É o anel. Preço de estacionamento, pô. Ah, ah, o cara gastar 45 pau de estacionamento, velho. Aeroporto? Você tá onde, bicho? Onde é que estacionamento você tá? Ah, aeroporto. O cara ficou 3 dias, pô, é isso? Diária. Mesmo assim, cara, moto. É que você para, o carro no estacionamento e pode usar o quarto, né? Onde é o seu estacionamento? Não, esse preço não, hein? Bora, velho. Eu trabalho aqui na Marginal Pinheiros. Ó. R$45,00. Se o cara fala R$45,00, eu falo, pode levar o Celtinha. É teu. R$45,00 é teu. Porra, velho. Mas, ô, Domênico. Oi. Ó, um dos estacionamentos mais caros que você pode ter, cara. Estacionamento de maternidade é realmente um parto. Você é uma paulada mesmo. Estacionamento de maternidade, velho. Porque os caras geralmente eles estão em pontos que não tem pra onde você escapar. Você tem que parar em alguma coisa nos arredores. Verdade. Porque são pontos ali que você não pode buscar vaga na rua. Então, cara, você vai deixar ali no dia, se você passar lá, sei lá, 3, 4 horas aí pra visitar alguém. Você vai deixar no mínimo aí seus 50 pau. É, ali você. Esses estacionamentos você vai visitar o neném e sai grávido, entendeu, Domênico? Ali é um parto literalmente. Ali você é estuprado ali. É, mas não é só lá não. Eu vou te contar, um outro dia eu fui fazer uma festa de casamento, mano. Ah. Rapaz, eu nunca gastei tanto dinheiro num estacionamento, Sombra. Que pagou nesse pra dia. Trabalhar. Quase foi o cachê. Foi o cachê, Domênico. Não, que cachê? Não, não é isso. Pra quando você fechar essas datas, Domênico, você fala assim, olha, meu cachê é tanto, mais o estacionamento. Mas estacionamento incluso, você tem que pôr. Estacionamento, geralmente você cobra aí. Os caras estão cobrando 20, às vezes 30 em estacionamento de buffet. Ah. E quando reconhece, aí, nem cobra, né? É ali, é perto desse do cara aí, ó. É lá no... Na marginal ali. Pra não falar onde é, né? Na marginal. Aí eu parei lá naquele prédio ali. Sim. Famoso e tal, aquela coisa. E lá, o bife era lá. Ah. Rapaz, eu gastei. Eu cheguei lá, era umas... Acho que era umas 6 e pouco, porque começava às 7. E terminava, sei lá, umas 3 da manhã. Foi esse período. Sim. Eu gastei R$68. Vai te catar, velho. Eu tinha o meu sem parar, eu passei no sem parar, né? Deixei o sem parar. Aí veio a fatura depois e falei... Putz, aquilo de 68 pila... Mas você sabe, Domênico, eu acho o seguinte... Velho, eu acho que é uma puta de uma sacanagem. Eu acho que o seguinte, mesmo que o seu cachê pra tocar seja de 10 mil reais... Não, não é isso. Você, porra, meu, tem que falar, nota, né? Paga o estacionamento. Se fosse, se fosse 10 pau, tava bom, pô. Entendeu? Não, isso sem nota. Não, não, tem nota. Sem nota, hein? Quase que o Dodô forçou um 69 ali no estacionamento, isso é louco. Mas por isso que o sem parar foi legal, porque você não ficou nervoso na hora, não destruiu o estacionamento, não bateu nos caras. É, tá vendo? Só foi saber depois. Só depois. Ô, Michel. Por isso que o sem parar é legal. Fala aí, mano. Fala aí. Fala aí, você, que time? Palmeiras. Opa, é nóis. Xiii. É Xiu Katsu. Xiii aonde? Time que tá aí, perto do líder. Xiii. Certo? Como? Sim, perto do líder. Já falei. Aonde? Nós estamos a 4 pontos do líder. 4 pontos. Só isso. 4 pontos não. Do líder. 4 pontos, pontos não, vocês estão a 10 pontos não, do 4 Corinthians. 4 pontos do líder, pode me cobrar. Pontos. Por que, mano? 10 pontos. 4 pontos. 10 pontos. 4 pontos. 4 porque nós joga lá e cá com os caras e nós arranca 6. Aí é o seguinte. Pode me cobrar. Pode me cobrar. E me cobra aí depois. Pode me cobrar. É 4 pontos Paulista, do líder. É o seu porco fedido. 4 pontos fedido, do líder. Não. Quatro não iluda, não iluda. Aí torcendo só pro porco. Não iluda o aí o que acontece? O Grêmio vai fazer o serviço lá no domingo? Sim, sim. Aí fica o quê? Fica 1.1? Vamos lá. Chegamos, filho. Estamos discutindo. Vieira. E outra. Sim, por quê? Libertadores da América. Oitavas de final. Quartas de final de Copa do Brasil. Ixi, se é China, imagina os outros aí. Fala, imagina lá. Vamos por partes. É de brincadeira, por partes, rapaz. Fala, vocês estão de brincadeira. Copa Libertadores da América. Tem mais duas partidas aí. O Felipe Melo não precisa nem se preocupar, porque Felipe não, Melo não joga precisa segunda. Nem recorrer. Joga segunda. Então, não precisa nem recorrer, não precisa nem recorrer de joga nada. Joga a porque... segunda. Palmeiras só tem mais duas vidas aí na Libertadores e vai terminar mesmo. Agora. Mas torce não, não muito, torcer. Mano. Torce muito. Olha o ante aí, Barcelona, ali. O Barcelona de Guayaquil vai dar conta do recado. Agora aqui, ó, Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Ô Vieira, eu só vejo o Palmeiras no Campeonato Brasileiro se dobrar a tabela, velho. Se dobrar a tabela. A diferença, por exemplo, do primeiro colocado pro 12º é de 10 pontos. É de 10 pontos. Pontos. Isso sem contar os confrontos diretos. Fala eu não aí, lembro ouvinte. Qual foi a última vez que eu perdi pra esse porco. Fala aí, ouvinte. Olha, Domênico. Fala, Michel. Fazia dois anos que eu não ganhava de novo. O mano tá se gabando aí do Corinthians aí, em primeiro. Não vai durar muito tempo, não. Acho que não vai. Vão pegar pedreira. Bom, por enquanto tá durando. Então já começou a medrar aí, ó. Já medrou aí. Se acabasse o mundo hoje, o Corinthians é campeão brasileiro. Relaxa um pouquinho. O Palmeiras agora tá engrenando agora. Já vai ganhar de novo do Atlético Goianiense. É, já foi, já era. Começou aí. Já era. Os caras tremem, velho. Quando vi verde, os caras tremem, velho. Eu vi. É campeão da Libertadores esse ano. Ô, Suíno. Esse ouvinte é inteligentíssimo. Ele merecia um prêmio. Ô, Suíno, vamos lá. Com relação aos verdes que o Corinthians enfrentou aí no Campeonato Brasileiro. Ah. O primeiro jogo, o Corinthians ele doou 2 pontos aí pra Chapecoense, aliás. Doou não, perdeu. Perdeu 2 pontos. Não, perdeu não, empatou. Em casa, perdeu. Não, não, pelo contrário. Em casa, deixou de fazer 2 pontos. O Corinthians, ele aí, de forma solidária, depois de tudo que aconteceu com a Chapecoense, solidária. O Corinthians, ele doou o empate para a Chapecoense, para que a Chapecoense tenha esse pontinho aí na conta do Corinthians, aí como uma bonificação aí, para que lá no final do campeonato a Chapecoense possa conquistar o objetivo dela. Independente de ser uma vaga na Libertadores, Sul-Americana, enfim. Que papinho, hein? Com relação ao Curitiba, o Corinthians ele só não venceu graças a um erro de arbitragem. O Corinthians não ganhou. Foi pingado no domingo de manhã. Foi pingado. Não ganhou. Então dá uma chupada aí o povo. Não ganhou. Não interessa. Nossa, o mano tá deselegante um pouco, né? Agora o Michel. Fala aí. Ô, Michel. Reza, mas reza muito pra que a Dondoca lá, a Dona Leila lá, tenha uma vida eterna. Pra que ela continue colocando dinheiro no cofre do clube. Dondoca? Sai de lá, paulada, acabou. Os caras têm medo, velho. Você percebeu? Medo não. Presta atenção. O cara, velho, só vem e fala... Porque Felipe Melo só vai jogar mais duas nas oitavas da Libertadores. Aí já tá com medo da Libertadores. Aí fala porque agora a Leilox sai e acaba. É o medo. Isso acaba é o pavor do corintiano. É igual o Palmeiras. Olha aqui, ó. Você fala que o São Paulo, você olha, o São Paulino olha debaixo da cama pra ver se tem corintiano. Vocês também. Vocês se bora de medo. Fica toda a noite olha debaixo da cama pra ver se tem Palmeiras lá. É isso. Eu não lembro qual foi a última vez que eu perdi pra você, Suíno. Mas não lembro qual foi a última vez. Então dá chupada aí. Todas as vezes nós arrancamos a cabeça de vocês na Libertadores. Aonde? O senhor estava aonde? Lá e eu. Duas vezes nos pênaltis. Mas nem tem. Quem ganhou? Quem passou? Pênalti é empate, eu prego. Mas quem prego? Pênalti é empate, não, senhor. Que é. Não tem nada pênalti disso, é não. Empate. E o senhor estava numa delas e chorou no Morumbi, que eu sei. Chorou. Chorou? Sim, senhor. A última ele chorou lá, em 2000. Ali caiu um cisco no meu olho. Ô, mano, é verdade que nesse jogo você foi andando do Murumbi até o Anhangabaú? Foi. Porque não tinha mais ônibus, mano. Olha que dó. Inclusive, esse é um defeito da cidade de São Paulo, cara. É. Em determinado momento a cidade para e você tem que se virar. E naquela época não tinha Uber, não tinha porra nenhuma, velho. Então imagina, né? Taxista não para quando vê nego camisa de time. Busão não rolava mais. Falei, vou ficar sentado aqui? Vou andando até o centro. Mas, ô, mano, convenhamos, hein? Eu lembro o seu tipo e vou te falar, do jeito que você andava, cara... E se eu fosse taxista, eu não punha no carro, não, hein? Vai te catar, mano. Eu sou um cara íntegro. Aquela época, hein? É, sei. Lembra, sou um cara íntegro. Porra, aquela época era ruim, mano. Lembra? Pra sério, hein? Ô, mano, você apareceu aqui, você vê com o gorrinho da Gaviões, não dava nem pra ver seus olhos, cara. É, naquela época não era fácil, mas não. Isso aqui é Vila Maria style, velho. Vila Maria, imagino, assim, Nem o pai e a mãe do mano paravam. Nem inclusive, eles. Aqui, ó. Uma vez a mãe do Mano Michel entrou no quarto e falou: que é esse cara aqui? Não, imagina, mano. Chamou a polícia. Não, eu sempre fui um cara que andei assim com a vestimenta do gueto, mano. É, junto com as roupas e as armas de Jorge. Uhum. O negócio é o seguinte: ô, Michel, inclusive você estava falando do confronto do Corinthians aí com o Curitiba, teu time foi lá e tomou fumo, né? Só recapitulando alguma coisa que eu tava brasileiro. Que deitada, ah, peraí, deitada por quê? Você torce pro Curitiba agora? Não, não, mano. Mas vocês estavam falando a respeito de time BBB, Corinthians vai lá e não ganhou, teu time foi lá e tomou surra. Tomou surra. O time dele contra o meu Verdão. Prego. Você passa mal, hein, mano? Você passa mal. Passa mal aonde? Passa mal aonde? É, da mesma forma, passaram mal com o gol do Jô na última partida. Da mesma forma que o cidadão, mano, seu mano é incoerente. Ah, isso é verdade. Com relação porque a quê? Sim, porque falou acho que não, só não ganhou do Curitiba porque o juiz dropou. Só que é o seguinte, meu velho. É. O gol do Curitiba em cima do mano foi falta. Foi falta, e teve pênalti no Palmeiras também. Quente, então roubaram o Palmeiras também. Todo mundo falou. Deu no meio. Então, peraí, é incoerência demais falar agora. É. Incoerência. Vai, é Chorão. É, agora é Chorão. Você é Chorão mesmo, não foi nada. Ah, e do Coisa também não foi nada. O que você tá falando aí? O Corinthians foi gol legítimo. Foi nada. Mas fala do porquinho aí. Fala do porquinho aí. O Corinthians vai pegar o Bahia. Ó, o Bahia tá com bom elenco. Sinceramente, eles não arrancam nem o empate deles. Com esse Romerinho. Nossa, Romerinho. Já que você quer falar de outros adversários, quem você acha que vai ser o campeão brasileiro domingo? Corinthians ou Grêmio? Nossa. Nenhum dos final dois. Final antecipada domingo. Nenhum dos dois. Mas o que tem mais chance é o Grêmio. Final antecipada domingo. Ah, teu time não tem chance. Então, meu tem. Nossa, meu mesmo. Ô, Vieira, entra na conversa, então. O meu é Corinthians e Grêmio. Pra mim, o título ainda é Grêmio, Palmeiras, Flamengo e Atlético. Aonde? Ainda, o título vai ficar entre os seus quatro. Pode me cobrar. Quais os times, Dodô? Me cobra no final, me cobra. Faço questão que cobra. Você não colocou o RG na roda? Você acha que o Corinthians vai lutar nisso? O Santos luta por Libertadores. O Santos não vai chegar no título. Que desculpa. Deitada que ele Mas deu. É uma opinião, não é deitada. Não, é, RG, eu estou aí, analisando o futebol. É analisando o futebol. O Santos tem elenco pra chegar? Não. A gente come bolo pela beirada. O Oliveira não achou ninguém. A gente come bolo pela beirada. Vamos devagarinho. Mas a prioridade é a Libertadores. Esse é o Martim da Vila. Devagar. É devagar. Fala. Fala. Não pode o quê? Quanto tá aí, Ô, velho. Eu tô falando com os brothers aqui, os caras tá. Fica, desculpa tá atrapalhar, hein? Desculpa aí, velho. Desculpa aí. A gente não queria atrapalhar a conversa. Quantos brothers tem aí, velho? Ah, tem dois brothers, o porteiro aqui e um cliente aqui, um colega meu aqui. Você é o que toma conta do din-din, é isso? É, também. Ah, na verdade, eu sou o Manoel, encarregado que saiu mais cedo hoje, tive que assumir o posto. Entendi. Mas, ô, amigão, você é aquele cara que pega as moedinhas do copinho no carro ou não? Acho que não, mano. Isso é louco. E vou te falar outra coisa, não adianta você colocar sensor de estacionamento. O sensor de estacionamento de manobrista é aquele pum quando bate na parede, velho. Não adianta. Então não adianta você colocar aquele negocinho câmera, não adianta você colocar aquele monte de pi-pi-pi-pi-pi-pi. Porque não adianta, cara, vai encostar. Ou no outro carro ou na parede, porque... Fala a verdade, amigo, você respeita o sinal sonoro do carro? Não respeita, né? Eu não vou muito por isso, não, que é enganoso esses sistemas aí de estacionamento. Então, é mais fácil confiar na parede, quando bate na parede, para. Isso é conforme o dono do carro que ajusta isso daí. Tipo, ele que sabe a distância e tal. A gente não tem noção disso. A gente não... Você prefere mais escutar um pouco? Não manobra esse carro com muita frequência, ele é mais acostumado, a gente vai mais no olho. Escutar o quê, mano? Pum! Bate na parede aí, sabe aquele totó que marca todo o para-choque? Aí, não tô nem aí, mano. Aí o cara fica calculando lá dentro o estrago, né? Você já teve que pagar, beleza. Tem muita cautela. Ô, Michel, você já teve que pagar algum carro aí, não? Não, aqui nessa empresa que eu tô hoje, não, mas em outra eu já paguei já. Deu o quê? Deu zebra? Não, eu bati um palio numa coluna e aí paguei R$700. Caraca, velho, que preju, hein? Porra, mas o que você fez? Perdeu a porta do carro? A coluna passou na frente, né, mano? A coluna passou na frente do carro. Muito dinheiro. Era um novo palio, celular, lanterna traseira, você é louco. Caramba, que prejuízo, velho. Fiquei quase um ano pagando esse carro. Eita! Aí, tá vendo, Domênico? Não, e você não tem dó do manobrista, Domênico? Assim, eu, Domênico? Muito pelo contrário, como assim não tem dó do manobrista? Você não gosta dos manobristas. Mano, profissão que... digna. Ô, mano, quem tá falando aqui é o estranho. Aqui, ó. Diga. Devia seguir o conselho do ouvinte aí, ó. Bateu, pagou, bateu e pagou, né? É. Até o fim. Então segue aí um conselho pro estádio, hein? Construiu... Paga depois. Ah, que deitada. Ih, olha aí, ué, mano. Mas peraí, o Corinthians tá devendo dinheiro pra você? Não, mas ele falou... O Corinthians tá devendo dinheiro pra você? Não, mano, eu tô com saudade. Então se fecha aí, João. Se fecha aí, o Corinthians tá pagando. Pode segurar a peruca que o Corinthians vai pagar o bagulho. Beleza. Como é que tá o pagamento disso aí, mano? Tá atrasado, mano? Tá indo, tá indo. tá indo, foi demais. O boleto tá lá quase inteiro, quase intacto, mas tá indo. Mas é isso aí, Michel. Beleza, meu velho. E aí, que mais você... Manda aí uma promoção aí do... Manda aí, amigão. Fala aí, meu amigo. É, só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Beleza, boa. Você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? E do McDonald's? Qual que é do McDonald's? Manda aí. É todo dia de clássico no McDonald's. Boa, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Gostou? Gostei, valeu, mano. Obrigado aí. Eu gosto muito de ouvir vocês aí. Continua aí com esse trabalho aí, vocês são demais, mano. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Boa. Valeu, obrigado. Obrigado pela ligação aí, meu amigo. Ô, deixa eu só falar aqui, ô. Oi. Vocês mandaram embora o Rude, mano? Não mandamos. Hora, pô. Não. Nós não mandamos, não. Tá bom? Não, ele preferiu sair, amigão. Opção dele. Ele tá tudo em casa. É nóis. Valeu, tá obrigado. Bom? Falou, meu. Abraço, valeu, até mais. Abraço. Tchau. Esse foi o Estádio 97 aqui, mais ouvinte, no oferecimento do Extra. Convite feira de vinho do Extra. Amanhã começa a primeira feira de vinhos do Extra. Centenas de rótulos nacionais e importados com preços imperdíveis. Um mundo de descobertas para você. Degustações de queijos e vinhos, palestras com enólogos e outros especialistas e ainda música ao vivo a partir das 7 horas da noite. Esperamos você no Extra Itaim, de 21 a 28 de junho, das 10 da manhã às 10 da noite, no terceiro piso do estacionamento, entrada franca. Beba com moderação. O Estádio 97 da Energia 97. Vocês estão estranhando, né? Cadê as músicas? Cadê o etc e tal? Mas é que nós estamos aqui arrumando aqui o computador, que desligou aqui a porra do mouse e aí não funciona nada. RG, você vê a nossa vida como fica dependente de um pequeno mouse, cara. Você vê? Agora tá aí? Ah, que beleza. Ó, agora ó, com musiquinha. Esse ratinho, melhor, ó. Esse ratinho danado. Que beleza. Ah, olha aí, que legal. Aí sim, hein? Muito bacana esse ratinho, maior traíra esse ratinho. Ratinho aí, traíra, é verdade. É isso mesmo. Estádio 97, aqui, sempre, na Energia 97VM, temos mensagens através do nosso WhatsApp. Vamos ouvir o que o pessoal tá falando aqui pra nós. E aí, rapaziada do Estádio 97, aqui quem fala é o Rony, o Santista de Itaquera. E eu queria fazer uma pergunta pra quem entende do assunto, né? Com a chegada do Levi Cooper no Santos aí, ô Alê. Eu queria te perguntar a respeito dos técnicos dos 20 times da Série A. Você acha que só o Cuca é bom mesmo? Que gracejo, né? Ele foi bem. Foi bem. Falou que quer perguntar para quem entende. Não é só ele, não. Tem outros bons treinadores, né? E tem outras opções também. Eu adoro. Não, mãe de Deus, é um constrangimento atrás do outro. Não, mas eu sei, mas tem outras opções. Não sei, você talvez não conheça tantas. Não, eu já experimentei e não gostei. O legal é que quando a gente vai definir se o Cuca é bom, se o Cuca não é bom, tem outras opções. Sim, né? É verdade. Eu sempre... Mas ô Motinha. Ah, mano. Você falou que fez um test drive aí e não aprovou a mercadoria. Mas você falou na hora que você não gostou, com quem que foi? Foi uma amiga? Você contratou alguém? Como é que... Conta um pouco mais amiga, aí de como foi aí. Foi uma amiga da escola, mano. Era a mina mais gostosa da escola, velho. Eu e ela sempre era assim, porque eu tinha o cabelo de pequeno príncipe, viu, RG? Aquele tigelinho. Sim. Era bonitinho, então sempre me colocava eu pra ser o noivo na festa junina. O noivinho, o príncipe. E ela sempre a noiva. A bonitinha. É, então era sempre nós dois, todo mundo falava, pô, vocês podiam namorar. Crescendo. Não, crescendo. Desde o pré, nós éramos super amigos, assim. Mas ela sabia que eu não gostava do negócio. Mas você não sentia nada por nada, ela? Nada, nada. Você dividia batom, lingerie? Tudo, tudo. Eu desenhava vestidinho pra ela e tudo. Ah. Aí, pras bonecas dela, roubava a Suzy dela, né? Ah. Aí, mas ela era apaixonadinha por mim. Um dia, meu pai, sacana, bem safado, é. E aquele lá honrou, viu, RG? É? Nossa senhora. Era bom. Aí ele gostava. Ele era bom. Ele chegou assim, um dia ela foi em casa, eu tava tomando banho, ele saiu e falou pra ela, ó, vai lá que ele tá lá no banheiro. Ai. Ah, seu pai fez igual quando você vai pôr cachorro pra cruzar? Põe os dois no quarto e tranca a porta? Não, ele falou pra ela, ele sabia que ela era apaixonada por mim. Aí ele pegou e falou, vai lá que ele tá lá no banheiro, ele tá tomando banho, eu vou sair, ó. Vocês ficam aí, tá? Vocês esperam aí. Fica à vontade. Mas ele falou, frisou pra ela, ele tá tomando banho. Ah. Ela foi lá, quando eu vi, mano, a menina tava dentro do meu banheiro. E aí? Ah, veio pra cima. E aí, Mota? Ah, eu transei. Ah! Mas eu já contei, Mota, isso aqui. Machão, Mota, mas é uma experimentei. Farsa, velho. Eu experimentei, eu não gostei. Mota pegador. Ele não gostou, é. Ele falou pra menina, me chama de sabonete e me esfrega no corpo todo. E ela botou pra escola inteira. Mota pegador de chuveiro. Mas você foi borracha fraca ou você foi ali? Não, fui firme, fui não. firme. Sabe aquele cara lá com cara de índio e cabelo do Zacarias? Então, Não, mas ela ficou apaixonada, velho. Ela gostou da... Ela ficou apaixonada. Gostou da madeirada? Mais ainda. Pior, porque ela contou pra escola inteira e da escola inteira foi pro bairro inteiro, né? Chonou, né? Aí, e você ficou indignado que falou que você era macho, é isso? É? Olha isso, cara. Caramba, vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua também no 94-353-0150. 94-353-0150. Fala, amigões, boa noite a todos aí. É o Marcos da Vila Aérea, Zona Norte, falando. Ô Sombra, Sombra e Mota. Pra mim, o Rogério Ceni é igual ao comunismo. Tem quem acredita, tem quem defende, mas na boa, deu certo não, hein? Sensacional. Fala do mito. Ô, Sombra, só lembrando aqui, rápido. É importante o que você vai falar? É sobre São Paulo Futebol Clube. Ah, então tá. Então é muito importante. Ah, então tá. Ah, tá. Não, é que ele não ia, mas agora... um amigo, o Renato Calori, mandou uma mensagem aqui. Você mandou falou perguntar? De São Paulo. O amigo mandou perguntar? É, não, na verdade, você falou de São Paulo na época que o São Paulo tava sem timing, né? Não, ele... tava não, ele continua. Ele continua, né? E ele lembrou, cara, de uma matéria que foi feita pelo Esporte Espetacular no final de semana aí sobre o São Paulo ganhando os títulos de 92, 93, né? 25 anos. Foi não, isso. Foi o título de 92, porque no sábado completaram-se 25 anos. Isso, e aí deu uma a importância que o São Paulo fez dar a Libertadores da América para os times brasileiros, né? E a preocupação que aquela diretoria tinha, o profissionalismo, pagou exame antidoping por conta própria, porque na época a Comebol não cobrava, e tinha câmera hiperbárica para os jogadores, aquela coisa toda. Era e aí, referência. Era referência, cara. Você vê como muda a situação do que era para o que está por causa de uma gestão tão mal feita, né, Sombra? Tá bom. Mas onde você quer chegar? Não, é só um comentário. Por que você tá batendo? Nossa, o velho sentou. Você tá querendo isso, mas você tá querendo bater no Santos. Eu não entendi, eu pensei que era uma introdução. Nossa, que jogada, uma coisa. Não, é. Pelo comentário. Que passou a impressão de que... Parou, isso eu! Não, eu entendi que ia ser algo assim, olha... É importante isso, olha, recapitulando. É importante isso, Vira? Sim, é. Não, eu meu só falei, amigo eu Renato falei São dos Paulo Camundongos, Futebol Clube. Meu amigo Renato Camundongo lá, ele falou o seguinte. Eu pensei, agora vem. Agora vem, né, meu? O São Paulo acabou de contratar um baita jogador. Não, vocês não contratam, vocês só vendem. Para eu tudo. Acho que ele só quis mandar um abraço pro Camundongo, não é possível. Não é possível, Ele falou assim, deixa eu dar um valor pro meu amigo. Ah, tá pegando. Viu agora. Botou ratinho, você falou em ratinho, ele botou em evidência. Ele tá pegando, vou falar, velho, vocês são muito vendidos, velho. É biscoito dele, é biscoito. Vocês não valem nada. É seu bagaço. E o pior é que é o seguinte, ó. Os caras são tão vendidos que até na manchete do São Paulo estão tirando sarro. Soletrando, manchete. Sabe o que ele tá fazendo? Tá trocando nudes por abraço no estádio. O cara falou assim, tá bom, se dá uma virilha aí que eu te mando um abraço. Isso. Vamos lá, mais WhatsApps. Ah, vai, o tal do João. Alô, galera do Estádio 97, aqui é o João França. Opa. Eu queria saber uma coisa, cara. O Palmeiras, além da Copa Pirassununga de 51, que eles estão querendo transformar em Mundial, e do Bicampeonato Brasileiro de 67 e 67, agora quer transformar a Copa Mercosul em Copa Sul-Americana? Será que o Palmeiras tem algum título que não passou por essas mudanças de nome, fax, e-mail da FIFA, essas coisas assim? Levanta o Dodô aí. A resposta não vai dar. Olha uma respiração boca a boca aí. Vai lá, Mota. Abana. Nossa. Vai lá, Mota. Abana. Muito pelo contrário. Às vezes o cara perde a oportunidade de falar uma coisa bacana, trazer uma informação e falar bobagem. Já deitado. É verdade, porque primeiro que não é Copa Pirassununga. Ele precisava primeiro entender o que foi o significado da Copa Rio, né, que foi a Copa de 51, que o Palmeiras ganhou o Campeonato Mundial, primeiro Campeonato Mundial, que deu origem, inclusive, à Champions League. Ah, é? Se ele soubesse ler, entender como é que funciona, ele compreenderia a coisa de uma forma mais sucinta, né? Mas eu entendo que às vezes alguns... O Palmeiras ganhou a Liga dos Campeões também? Não. Aí vocês estão querendo bater o Domênico, eu não vou deixar. Eu não vou permitir o Domênico. Então vamos fazer o seguinte, é que o Ale deve ser igual o rapaz. Ele precisa desenhar porrada. Eu vou pegar isso. Elegante agora. Eu vou ver se eu pego aqui e faço uma lousa e vou desenhar pro Ale ver. E aí, daquele tamanho ali, é uma lousa. E o Ale grande. Assim, ó, e o que lousa, vale esse aqui? Vale quanto esse aqui? Quem? O chefinho aqui. A sombra já precisa desenhar daquela ali, ó, que é maior, pra entender melhor. Nossa, tá o alto. Então assim, e outra, e se ele tá preocupado com os títulos do Palmeiras, eu não sei que time o Domênico, raio... mostra o vídeo do William Bonner pra ele, Domênico. Não, eu não sei que raio ele torce de time, mas deve ser corintiano, trouxa. Aí. Só um minuto, deixa eu acabar de falar. Não falei isso, mostra que você é o truante. Não acabei de falar. Deixa eu acabar de falar. Deixa eu acabar de falar. Olha o outro aí que precisa de lousa aí. O mano precisa de uma lousa maior ainda que vocês dois aqui. A escolinha do professor Dodô. Pra chegar do Rio lá de Janeiro, vai precisar de uma lousa maior. Manda por zap. Então assim, reclama na hora. Tem dois lugares pra você reclamar. Aonde? Né? saque@cbf.com.br. Tá? Porque ali diz que é o maior... campeão brasileiro, amigo. Chupa que a cana é doce, ô trouxa. Boa, Dodô. Ô trouxa. Olha, legal a gente ver o Domênico assim, né, cara? Trouxa. Ele vem do nada, ele surge do nada. Nossa, mãe. Não surge do nada. Na sua fábrica de lousas. Não é isso. Mas ele vem recheado de argumentos. Não, isso é importante. É que às vezes, eu entendo. É professor Dodô. Tem muitos torcedores. Coloca o Alê no lugar do Domênico. Tem muitos torcedores. Aliás, não sou torcedor. Agora eu percebi que o Alê, o Alê é antes também. Tem um monte de nego aí, né? Tem um monte de cara que às vezes precisa ainda... precisa ler, né? É difícil. Porque a coisa é ler, né? Só ficar vendo as figuras. Se você lê a coisa, a matéria, precisa... É que não, às vezes não é do interesse do cara. Eu acho que você ele gosta de querer tirar um baratinho. Mas pra tirar um baratinho, precisa saber ler o que foi. Aí é mais difícil. Aí é complicado. Mas olha, eu vou falar uma coisa. Né? O Dodô foi um pouco agressivo? Não fui. Mas ele... Eu só sou agressivo com quem é comigo. Mas ele tem o quê? E aí toma uma pedrada e aí não pode ter... Boa, Domênico, boa. Não pode ter o telhado de vidro. Ele mostrou... O cara joga pedra, mas tem o telhado de vidro. Aí toma, o ouvinte te desestabilizou. Ele mostrou o ouvinte te deu uma desestabilização. Primeiro que eu perguntei pra você se está se ninguém perguntou pro senhor. Ninguém perguntou pro senhor se desestabilizou. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Nossa, ele tá. O Domingo tá me lembrando muito a Mara Maravilha na Fazenda, o Real. O Real, mas olha, ele foi. O Dodô foi deselegante? Foi. Foi um pouco agressivo? Foi. Mas ele mostrou o quê? Que ele tem informação. Conteúdo. Tem conteúdo. Só faltou ele falar. Quanto foi aquela final da Champions League Real Madrid-Palmeiras? Não, Domênico! Mas não tem problema. Que jorrada, velho! Não, se você... Então vamos lá. Junta os cacos do Domênico aí. Muito pelo contrário, que eu informei uma coisa que vocês talvez não saibam, e se lessem, não ficava perguntando, que nem o senhor Alê falou, Palmeiras e não sei quem, Real Madrid, o cacete a quatro. Eu estou dizendo que a Copa Rio, ela foi uma Copa que serviu como uma origem que deu, na sequência, a Champions League, senhor Alê. Não falei que o Palmeiras ganhou a Champions League. Presta atenção, que leia. E ó, e desculpe por tudo. Não. Caramba. Aí. Magoou, Alê. Se magoou, desculpe por tudo. Você não vai falar assim do Dodô, não, ô mano. Desculpe por tudo. Continua o programa. Não tem mais mensagem nessa porra aí? Vamos lá. Nossa! Juiz! Tá em choque. Não, porque é o rádio. Diga, mano. Tá em choque. Diga. Eu só queria saber, ô Sombra, que fim que deu aquele fax que o Palmeiras enviou pro Blatter, velho. Se tá na mesinha do netinho dele, se virou aviãozinho. Nossa. Na verdade. Já meteram um cafezinho em cima, véio? Cara. Já meteram um cafezinho em cima do fax. O que aconteceu ali? Ah, ali. Ah, e fax desculpa, apaga, hein? Mas pera só um minuto. A gente não depende de fax. A gente tem história pra contar, filho. Diferente do teu time que só começou a história em 90. Ai. Muito pelo contrário. É, a história 90, do meu time só entrou no site da FIFA. O primeiro título importante foi em 90 que vocês ganharam, trouxa. Ô, bacana, é, bacana. Dá uma olhada. Foi o primeiro. Ó, FIFA.com. Eu tenho dois mundiais. Seu time não tem. Que título vocês ganham sem importância, mundial, meu amigo? Até mundial. 90. O único até time 90. De São Paulo que não tem que mundial é o teu. Ganharam? Vai, eu sem mundial. É 1958, sem mundial. Falei. Vai se informar, para. Amigo. Copa Pinga, Copa Pinga. Segue o jogo, Pinga, sem falar. Mais uma mensagem no nosso WhatsApp, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa noite, galera do Estádio 97. Beleza? João Paulo, palmeirense aqui de Itaquera. Ô Sombra, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha que o São Paulo tá se precipitando em ter anunciado aí a saída do Lucão de São Paulo? Por mais que o cara tá errado, que o cara não venha fazendo um jogo muito bom, mas o cara fez, se eu não me engano, aí 6 jogos pelo São Paulo. Você acha que não tem que dar uma chance pro cara e relevar? O cara tava de cabeça quente. O que você acha aí? Abraço. Não, cara, você tá louco. Tá de brincadeira. Você quer que ele faça mais 6 jogos, ele manda pro porco, não tem erro. Se manda lá pro porco, ele faz mais 6 jogos. Lá. Isso, os caras tão torcendo pro cara. Na vizinha é melhor, né? Fica Lucão. Tá com dó, leva. Tá com dó, leva. O São Paulo tirou justamente pra não completar o 7º jogo. É, claro. Quem sabe ele não pode ser amanhã, o Mina vive sendo convocado, né? Não. Reserva do Mina, talvez. Fica com vocês, deixa lá. Aliás, deixa, tá certo. São Paulo tá indo bem, deixa lá. A desgraça já venderam pra gente que tá lá, tirista. É, mas se a gente olha um pouco a tabela, a gente vê que não é só o São Paulo que não tá indo muito bem, né? Hoje é só no Domênico a porrada, velho. Mas quem disse que é o Domênico? Tem um velho também. Pra mim não caiu. O meu tá em quarto colocado. Meu time tá na frente do São Paulo. Ô, Tcharó. Você se preocupa quem tá atrás, RG. Mas eu falei Palmeiras? Eu posso falar porque na minha frente aqui, ó, não vejo ninguém. Corinthians, Grêmio, Curitiba e Santos. É o que eu tô vendo aqui, velho. Não tô vendo meu time mal desse jeito, não. Opa. Cada um que vista a sua carapuça, né? Fala, rapaziada do Estádio 97. Aqui é o Hernando, aqui de Santo André. Viu, vocês estavam falando aí do Lucas Lima no Barcelona? Pô, tá louco, hein? Pra onde o futebol tá indo, hein, cara? Pô, o Lucas Lima nada mais é do que um ganso, hein, meu? Teve uma boa temporada, uma só, jogou muito, depois não jogou mais nada, hein? Jogadorzinho enganação. Ô, Ale, você acha que essa coisa do Lucas Lima aí pro Barcelona, pode ser assim, lógico que deve ter o dedo do Neymar. Vai. Mas certeza, pode ser o dedo do Neymar. Você acha que é meio assim, tipo, ó... O Gabigol ficou lá com a minha irmã, mas você vem pro Barcelona. É uma, tipo, uma compensação. Será que é? Será que tem a ver, não? Eu acho, assim, que realmente o Barcelona ele não tem roupa pra ir jogar no Barcelona, eu acho. Não tem, né? Mas o que acontece é que o pai do Neymar, o seu Neymar, que é muito influente e tal, ele tá dando uma assessorada ali na carreira do Lucas Lima. Tá. E pode ser que não seja o Barcelona, pode ser outro time da Europa, né? Só ali. Eu não curto muito o senhor Lucas Lima, que fala muita bobagem, mas vamos lá, vamos ser o advogado do diabo. O Casemiro saiu de São Paulo, ele era um baita de um jogador? Não. Era talvez, extremamente promissor. Talvez, Sombra, talvez seria um cara menos badalado do que o Lucas Lima. Mas o único que viu isso foi o RG. Não, peraí, eu tô errado. Não. Ele foi hoje, desculpa. É um dos principais jogadores do Real Madrid e é um cara de selecionável. É da seleção brasileira. Diferente, hein? Nossa, é o Sombra. O RG não descobriu o Casemiro, gente. Não descobriu, não. Mas o único que defendia ele era o RG. Não, pera, defendia, tudo bem, defendia. Mas ninguém aqui falaria que ele iria jogar no Real Madrid. Mas não. Mas essa é a verdade, ou não é? Por sinal... Foi pro Real Madrid. E se deu bem pra caramba. Não. Foi pro B. Foi pro Real Madrid B. Foi emprestado pro Porto. Não tava bem. Depois voltou pro Real Madrid. Aí que ele gastou e depois a de muito então, tempo. Aí que ele gastou a bola. Porque aí que tá. O Lucas Lima é um bom jogador. Eu não acho que ele é craque, não. Acho que ele é bom jogador. Né, RG? É muito bom jogador. Sim, ele pode se dar bem. Ele depende também de se adaptar. Aquele tudo. Do Paraná que foi pro Barcelona. Que ficou, quem que é o Paraná? O jogador do Paraná. Keyson. O Keyson joga mais bola que o Lucas Lima? Não. Só pensa no seguinte, peraí. E foi levado pro Barcelona. O Keyson não foi contratado pra jogar. Desculpa. O Keyson, moedinha de troca, hein? Ele nunca entrou em campo pelo Barcelona. Ele foi contratado e repassado para um outro time. Aí isso aí eu acho muito estranho. Agora, se é como o Benjamin disse, o Lucas Lima está sendo contratado pelo Barcelona, porque o Mano passou essa informação pro Benja, e o Benja disse é que o Mano é muito humilde, o Mano é o principal ele não quer assumir a informação. Exatamente. Não, imagina. O Mano não gosta de dar o Benja. Puro. Se é como o Mano informou o Benja, e o Benja aí sim abriu a boca, que é a linguinha de graxa, contou pro mundo todo que o Lucas Lima, dia 1º agora, assina com o Barcelona. Provavelmente é para jogar no Barcelona. Não é aquela história do Keyson. Outro jogador que foi contratado, não foi o Henrique? Foi, o zagueiro. Tiveram mais jogou alguns, no Barcelona? Tiveram mais alguns jogadores brasileiros que foram contratados e não deram em nada. O Douglas jogou. É que realmente jogou lá e falou, não dá. Tiveram alguns jogadores que foram e não deram. Nego fala do Barcelona. Casemiro, mas nego não lembra do Douglas. Vamos lá, mais ouvintes. Ah, não, agora o Domênico vai falar do McDonald's. E na volta, o seu Bento... trazendo aí o resumo das manchetes do Estádio 97. Olha, você, meu amigo, quer sentir sensações inexplicáveis? Sim. Então é o seguinte, RG. Junte dois maravilhosos segredos da humanidade, feitos um para o outro. De um lado, RG. Diga lá. Visualize o Big Mac. Tô visualizando. Big Mac, aliás, que todo mundo gosta, todo mundo adora o Big Mac. Tá vindo, tá vindo. Tá? Tá vindo. Do outro lado, RG, uma Coca-Cola geladinha borbulhando de sabor. Assombradora, né? É uma mordida, gole, uma mordida, Jesus. Um outro gole, Jesus. Você vai pirar, meu amigo, vai pirar. E agora, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se você quiser deixar essa sensação ainda mais inexplicável, peça então um grande Big Mac com dois grandes hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pãozão com gergelim. Grande Big Mac e Coca-Cola. Ah, meus amigos, que dupla, hein? Que dupla, hein? Prove, sinta, tente explicar. É McDonald's, meus amigos. É isso mesmo. Seu Bento, as manchetes, o resumo das manchetes pra você que não acompanhou no começo do programa. Scream for me, Corinthians! Pedrinho sofre terceira pancada forte em uma semana e volta a preocupar. Bom, primeiro, preocupar quem, né? Nem joga. Segundo também, o moleque é novo, né? Tem 9 anos, tem que pegar devagar, né? Tem que ficar jogando a bola atrás do gol, com bola de dente de leite. What the fuck now, Palmeiras? Amanhã o Atlético Goianiense, o William tá suspenso e o Borja vai jogar. Entre nós, se não fizer gol no Atlético Goianiense, meu amigo, se não fizer gol no Atlético Goianiense, vai fazer gol em quem? São Paulo! O Maicon foi vendido, né? São Paulo tá parecendo aquela... Como está passando na rua, passa-se o ponto. Vende-se tudo. Promoção. O último que sair, ó, paga a luz do Morumbi. Santos! Let's go! Bom, reunião com o pai de Neymar selará futuro de Lucas Lima. É, vai ficar tipo uma consolação pro nosso amigo Lucas Lima, né? Perdeu a disputa pro Gabigol, né? Na irmã do Neymar. Tá com o pai agora, pelo menos. Continua na família. Lucas Lima no Barcelona é a mesma coisa aquela vez que o Keyson foi contratado, lembra? Boa, seu Bento! Então, olha, você que perde as manchetes no começo, seu agora Bento você tem papas aí da língua, o resumo das manchetes no meio do programa. Não tem. Seu Bento não tem papas ele não é tem. Doidão, velho. Não ele tem. Fala mesmo. Não é verdade, aí, É. Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Também oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97 trazendo mais ouvintes no 3284-7097. Ouvintes virgens, 3284-7097. Toca Asdrubal! E leva o Benjamin no cano! Sente pedalar, mano! A de Catal. Gosta de pedalar, né, mano? Ah, pro inferno. Alô? Quem fala? É o Alex. Alex. É o Alex. O Alex, tudo bem, meu? E aí, beleza? É Alex, beleza, mano. Alex do quê? Alexandro Borges. Borges. Família Borges. Família Borges é perigosa, viu? É. Ah, é perigosa? É, os pais são muito legais, o irmão mais novo também, mas os outros dois, os gêmeos. É mesmo, né? Nossa, são dois delinquentes. É, tem que seguir agora. É. Pode seguir aí a parte boa da família Borges aí no Marcão 97FM, no Twitter e no Instagram. É, entendi. Ô, meu velho, o nome completo? Alexandro Borges do Santos. Jorge dos Santos. Quantos Boa, anos, né? Hein, meu velho? 2.0. LG 2.0, hein? É, mas ele parece que tá meio... Como assim? Ele não tá... Tá nervoso, não tá Alex não, velho. Ah, ah, sensacional! Ele... 5.1! 5, que 5. Vai se coçar no bambuzal, velho. Quem é se coçar no bambu? Ah, ele sabe. Pega um bambu. Eu não sei não. Eu não sei não, irmão. Você não, puxador. Ah. E o bairro? É, quero ver acertar essa, hein? Quero ver. Quero ver. Jardim Maria Beatriz. Jardim Maria Beatriz? Eu falei, falei faz 3 meses. É, aí não dá, hein? Eu não preciso do bar, eu não preciso do bar, eu não preciso do bar. Trouxa, né? Do bar, tá vendo? Chupa bar, chupa bar, chupa bar, chupa bar. Baita trouxa, né? Ele acha que o pessoal acredita, né? É, ele acha. É tonto, né, velho? Tá bom, e o time, ô irmão? É, tá ligado, né? Corinthians, né, mano? Ah, tá ligado. Tá ligado, ah, tá ligado. Vai, 220. Ô, amigão. Tá ligado. Vai, fudeu. Ô, amigão. Tá com rabo na tomada. Pra desespero geral de todos, inclusive, aí, o Corinthians, ele não perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. Porque eu sei que já devia ter quadrinho pronto, já devia ter um monte de frases pensadas aí pra poder soltar no programa hoje. Mas o Grêmio não venceu o Cruzeiro ontem e o Corinthians permanece na liderança do Campeonato Brasileiro. E aí, campanha surpreendente ou você já esperava essa campanha? Ah, mano, depois do Paulista já esperava já, né? O Hepta já é realidade já, né, mano? Ah, não. Hepta é realidade. É verdade, cara, é verdade. Porque quando o Corinthians foi campeão paulista, alegavam não, porque vocês estão iludidos com um campeonato que teoricamente é mais fraco, o time do Corinthians na hora do vamos ver ele vai pipocar, o time do Corinthians não é tudo isso. Eu sempre bati na tecla de que o time do Corinthians era tudo isso sim, principalmente pelo retrospecto nos clássicos do Campeonato Paulista. O Corinthians, ele, de 6 jogos que fez, ele empatou 2 e ganhou 4. Não dá pra contestar esses números. Então, a partir do momento que você, diante dos seus adversários mais fortes, mostrou força também, e foi extremamente superior em todos os jogos, não dá pra falar que o Campeonato Paulista não pode servir de base e de parâmetro. Serviu e tá servindo. Vão falar, ah, mas ainda é a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro? Tem times que não levaram a sério o campeonato ainda. Lá na frente, essas 8 rodadas que não foram levadas a sério vão fazer falta. Eu tenho certeza que se o Corinthians não for o campeão brasileiro desse ano, coisa que eu acho difícil não acontecer, mas uma vaga para Libertadores vai pegar. Diferente do ano passado, que o Corinthians na reta final deu uma pipocada. Ou não? Ah, com certeza. Quando é Libertadores, a gente garante. Um time que tem Fagner Alves, Jovandovski, Romero Messi, Fagnel Alves não, né, velho? Nossa, velho. O cara mandou um Fagnel Alves, velho. Nossa, velho, ultimamente tá doce, velho. Inclusive, o amigão, você tava falando agora a respeito aí do Daniel Alves aí, fez um comparativo com o Fagner. Você chegou a acompanhar a declaração do Maradona falando do Daniel Alves? Não, ele falou, mano. Mas qual cara, o Maradona... Eu vi, mas agora não me recordo. Então, o Maradona, ele chamou o Daniel Alves de babaca. Isso. Porque o Daniel Alves teria feito um comentário contra ele, falando que o Maradona não era exemplo e tudo mais. Aí o Maradona deu uma espanada, começou a meter o pau no Daniel Alves, ele falou mal do Guardiola, falou mal aí de uma série de pessoas pra variar, né? Porque o Maradona, ele sóbrio já não era grande coisa. E pelo vídeo ali, parecia que também não tava puro. Então é uma situação complicada, velho, porque... O Daniel Alves, por mais que ele se vista mal, etc e tal, eu... Hã? Puro, acho que tava assim. Mas enfim. Mas o Daniel Alves, Sombra, por mais que ele tenha feito uma crítica pro Maradona, o Maradona não tem que espanar, não. Se o Daniel Alves, no comentário que ele fez, ele disse que o Maradona não é exemplo, de fato não é. Exemplo de que é o Maradona? Um cara que... a imagem que ele tem... Que é poderia péssimo. Ser muito melhor explorada por ele, ele não explora. Sem contar os problemas que ele teve com drogas. Cara, isso né? Daí qualquer pessoa tá sujeita a ter, tá certo? Mas o Maradona, cara, qualquer coisa que esteja ligada a ele hoje é pejorativo. Você vê lá, ele aparece numa cerimônia, uma entrega de prêmio da FIFA, não sei o quê. Ele foi dar uma espetada no Pelé, xingando o Pelé. Ele sempre falou mal dos outros, né, mano? Sempre. Pois é um cara que aparece hoje muito mais aí pelas declarações imbecis que ele dá do que pelas coisas positivas que ele possa fazer. Ô, mano, o Daniel elogiou o Messi, né? Jogou muito, craque, maravilhoso, etc, etc, mas é um babaca. Você viu que a filha do Maradona carreira, viu, mano? E você viu que a filha do Maradona escreveu um caminhão em cima do Daniel Alves, né? Não, porque ele, na verdade, ele quis falar melhor do Messi. Falou também, que o maior exemplo pra Argentina tinha que ser o Messi. É, o pessoal que é, quem, você fica seguindo a filha do Maradona no Twitter, não, muito não, me admira. Não, isso aí tá você é um cara que segue a filha do Maradona. Ele é um tarado. No até brincadeira. Agora ele é um tarado. Ah, o cara seguir a filha do Maradona. Não, eu não sigo a filha do Maradona. Não sobra bala, é ridículo, é ridículo. Porra, vou te falar. Você segue a Xuxa até hoje. Para. Mas não tem o que fazer. Que isso? Segue a Xuxa? Ela chama, pra quem quer saber, ela chama Dalma Maradona. Putz. Tá vendo lá. Dalma Maradona. Olha lá, como é que você sabe? Dá uma Maradona. Olha o Vieira, hein? Dalma Maradona. É, ele segue a Xuxa, velho. Ô, mano, o cara segue a filha do Maradona. Ele segue a Xuxa, a gente interage com a Xuxa. Vieira. Quieto, não, olha, ele até hoje não descobriu que a Xuxa é fake. Não, o Vieira, ele gosta de seguir Kim Kardashian. Nossa, velho. As Kardashian, ele adora. Ele não perde, vou falar a velha que eu sigo já. Olha, Agora foi sacanagem, porque a mãe do Mota já morreu. Sacanagem. Já tá em processo de decomposição há muito tempo. Olha isso. Vai! Nossa, vai, que mórbido vai. Que você foi agora, Sombra. Não é? Mas ô amigo. As larvas. Falei. Vamos deixar o Barcelona de lado e vamos falar de algo que é maior do que o Barcelona. Vamos falar do Corinthians. Não, para. Amigo. Não, obviamente que é maior que o Barcelona. Corinthians é gigante, mano. Mas não, amigo, o doutor tá reclamando aí, vem falar da de 51 lá. Puta torneio bosta, viu, mano? Mas que teu passado, trouxa! Pronto! Ô, boca suja! Começou! Tudo bem, olha. Ô, desculpa, Alex, vem cá. Peraí. Fala assim, bem que o torneio não valia nada, ninguém viu, olha, não mas existe. Mas pra falar assim, você não vai falar. Não vai falar assim, não. Assim, não, não, é não, você, isso não. Você percebe o nível do corintiano. Que é isso? Não, amigo. Não, beleza não, beleza não. Você foi mal. Desculpa. Eu não quero falar com você. Ninguém tá falando você. Você foi mal. Fala assim, pede desculpa pro ouvinte, porque não é pra mim. Você falou uma palavra feia aí lá. Você foi um corintiano muito mal, velho. Desculpa. Não é pra mim, não. Corintiano é mal. Desculpa, não tem mal. Só um minuto, gente. Calma, Domênico. Só um minuto. Falou a coisa descamba. Se vai pra descambar, descamba. Você foi mal, fala que você foi mal e tá tudo certo, velho. Pronto. Não, mas também. Que de fato não valeu, não valeu, mas não fala assim. Tá bom. Desculpa os ouvintes. Alex, beleza? Muito obrigado pela sua participação. Tá bom? Mesmo. Tudo de bom pra você. Manda aí, né? Uhum. Não, mas antes de você mandar o recado aí do Merchan, manda seu placar também aí, Corinthians e Bahia, né? O próximo jogo do Coringão, amanhã, quarta-feira, aqui na nossa Arena Corinthians. Perdão, né? Na quinta-feira o jogo, 7:30 da noite. Ah, menos de 3 eu não comemoro, não, mano. Também acho que é o jogo pro Corinthians ganhar bem, hein? Vai nessa, hein? É o jogo pro Coringão ganhar bem, hein? Sim, pô, em casa, arrebentar. Tem que ganhar do Bahia, mano, tem que ganhar. Então tá bom, Alex, obrigado, viu? Obrigado. Deixa eu fazer o merchan aí, posso? Você não faz, meu? Demora. Claro, manda ver, meu. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Boa. Muito bem. Ganhei um par de vouchers da McDonald's. Respeito o ouvinte também, meu. De falar, viu? Com todo respeito. Respeitando. Parece o... Obrigado, viu, Alex? Valeu pela audiência aí. Obrigado. Falou. Alô, Alex. Valeu. Um abraço. Esse é o Estádio 97, da Energia 97. Deixa eu ver se tem mais mensagem aqui pra nós aqui. No nosso WhatsApp. Calma, do estádio 97, aqui é Rafael, corintiano, de Osasco. Ei, Sombrinha, tá osso sua vida, hein, Sombrinha? São Paulo, sem zagueiro, computador sem mouse, estátua sem pau. Tá osso, hein, Sombrinha? Abraço. Eu não tenho culpa se você arrancou da estátua, bicho. Eu não tenho nada a ver com isso aí, não, amigo. Não, mas o Sombra... Você postou uma foto, Sombra, foi isso? Que o pessoal tá insinuando aí que você gosta de estátua sem pipi? Eu não... Aí não. Não, uma vez ele falou aqui no estádio, lembra? Que ia lá pra ver as estátuas sem pipi. Pô, esses museus na Europa é tudo isso. Estátua disso aí, bicho. É tudo capado. Não tem braço, não tem órgão, não tem... É tudo capado. É, porque antigamente, quando a igreja tomava, mandava arrancar o pipi. Mandava arrancar? É só essas pessoas tradicionalistas como o Domênico. Defensoras dos bons costumes, da moral. Domênico. Boa, Dodô, boa. Domênico. Boa. Vamos lá, mais uma mensagem. Fala, galera do estádio. Hércules, Parque Bolônia, Zona Sul. Cara, o mano falou que ele, que ele usa as vestimentas do gueto. Eu queria saber qual é esse gueto que nossa, veste Armani, que deita, veste Tommy Hilfiger. Eu queria saber que gueto é esse. Agora, gueto, você não conhece o gueto da Oscar Freire, você não conhece o gueto Champs-Élysées, velho. Desculpa, velhão. Desculpa. Eu ando com roupa do gueto, sim. Eu tenho umas calças da Gangster aí também. Eu ia pra rádio aí com essas calças e não tem tempo ruim, não, Paquito. É aquela onda de vaca, lembra? Eu não ando nesse shoppingzinho de Playboy que vocês andam aí no Jardim. Não, esse shoppingzinho da Zona Sul aí não, velho. E aquele moletom de vaca que ele vinha, aquilo lá já era, velho. Aquele era tipo, aquele era raiz. Já era nada, eu tenho guardado, mano. Ah, mas você não usa mais. Usa. Você sabe. Faz tempo. Eu vou resgatá-lo. Ele de vaca, bicho? A mina dele não deixa. Depois do problema da carne fraca, negão. Vai saber. Vamos lá, mais uma mensagem. Aquele jaco agora. Galera do estádio 97, Gabriel. Aí, só tô esperando o Domênico daqui a pouco falar que o Palmeiras tem Copa do Mundo, que tem Campeonato Pernambucano, que em 1916 ganhou o Campeonato Gaúcho. Ai. Daqui a pouco tem até sinuca, se bobear. Sinuca é nós. Eu lembro do Palmeiras ter contratado sinuca o Rui Chapéu e o Carne Frita. Olha, eu não sei, Sombra, mas ele falou que em 1916 o Palmeiras ganhou o Campeonato Gaúcho. Olha, Gaúcho. O Grêmio e o Inter não ganharam em 16, será que foi o Palmeiras? Será? Olha. Vamos lá, caraca, tem mais mensagem aqui no nosso WhatsApp. Os ouvintes do Estádio 97 são inigualáveis. Com oferecimento de McDonald's. Limite, né? Todo dia um clássico por apenas R$8. Limite dos trouxa. Extra! Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece extra gol. Beba com moderação. Fala aí, galera do Estádio 97. Aqui quem fala é o Leonardo, da Zona Norte de São Paulo, Jardim Brasil. Eu só queria falar um pouquinho a respeito dos fax aí. E queria que o Sombra, o Mota, comentasse um pouquinho do fax que o São Paulo pediu aí de título paulista pra Federação Paulista de Futebol. Aí. É legal falar de fax, não é? Queria ver o que os dois têm a falar sobre esse assunto. Valeu, galera. Nossa. Aí. Então eu vou te explicar. Rapaz. É o seguinte. O São Paulo, na alteração do estatuto, ele reconhece a sua fundação em 1930. De maneira que, então, o primeiro campeonato paulista vencido teria sido em 31, com uma goleada sobre o Corinthians, lá no, na Marginal Sem Número. Então, São Jorge, número 777, ô Franga. Não, mas na época o pessoal falava que era... Peraí, vocês estão querendo reivindicar um título da época que vocês faliram? Que depois não, Corinthians e Palmeiras fizeram um favor pra vocês, assim, pra vocês não fecharem pela terceira vez? Nós estamos aí, como que faliu? Ué. Então, pois é, não. Então não faliu. Não, aí que tá. Pelo contrário. Você sabe muito bem que seu time foi fundado em 1930, passou por uma grave crise financeira, foi obrigado a encerrar as atividades, deu baixa na Gilcesp lá, fechou aquele CNPJ... Não foi isso. Não teve em 35 nenhuma, vocês iam não. fechar de novo. Não, em 35 nossa, vocês iam fechar não. de novo. Não. O Corinthians e o Palmeiras fizeram um jogo de esmola que é conhecido como o jogo das barrigas pra salvar vocês. Vai se informar, a vida Domênico. Do São Paulo, não, a vida do São Paulo. Vou fazer o desenho pra você, Domênico. Não, não precisa fazer desenho. Não, vou fazer a louça aqui, então. Eu ponho no Google e espaço não, esfrega na tua qualquer cara, um escreve. Qualquer um escreve. Quer que eu ponha a história da, cara, também foi no Google aí, disse que o Palmeiras é campeão mundial. Pera só um minuto. Ale, tá todo mundo pondo no Google. Põe aí no Google. Então tá bom, eu provo. Tá todo mundo pondo no Google. Pera só um minuto. Não tá na FIFA, não. Vamos lá. Você coloca lá o do mundial. Pera só um minuto. Você coloca o Mundial de 51 e leia. E eu coloco a das barras que você lê, tá bom? Então, você vai ver que... Então lê a matéria, lê a matéria. Eu sei o que aconteceu. Então não sabe. Não, você que não sabe, tá falando você bobagem. Você que não sabe. Não, tá falando bobagem. Calma. Segue o jogo. Ninguém sabe nada. Segue o jogo, sem falatório. É, olha aí, navio do Energia na Veia. Olha que legal. Pra você ir com a sua esposa, pra você levar a família. Navio do Energia na Veia, ano que vem. Aí você fala, pô, mas é o ano que vem? O que você está falando agora? O navio do Energia na Veia é um navio temático de maior sucesso do Brasil, com festas de flashback maravilhosas, 3 dias e 3 noites com festas temáticas e reunindo grandes bandas do passado. Aliás, não só passado, né? Porque além da Blitz, de grande sucesso, também teremos o Jota Quest. Sucesso no passado, boa, sucesso no presente. Então, você quer fazer uma viagem bacana, então ligue agora na promoção. O telefone é 3624-9007. 3624-9007. E eu falo tão antes, já em junho, falando de um navio que vai acontecer em março do ano que vem. Por quê? Porque o navio do Energia na Veia sempre esgota. E você tem lá lotes A cada lote que passa, há um escalonamento dos preços. Quanto mais cedo você adquire, menor o preço que você paga. E não importa em que época você feche, você pode parcelar em 12 vezes sem juros. Então ligue agora para você saber. Pô, o Samba tá falando lá, o pessoal do estádio, falando tal do navio de energia na véia, um navio temático de festas, flashback, navio família. Aliás, eu gostaria de dizer uma coisa importante. O navio da véia não é um navio desses de pegação. O navio da véia é um navio familiar. Por isso faz sucesso há mais de 10 anos, esgotando todos os fretamentos que a gente faz. Data FIFA. Data é só FIFA. Jogos oficiais. Só tem jogo oficial. Então, olha, para você levar o seu pai, sua mãe, sua esposa, para ir a família inteira, do avô ao neto. Ligue agora e faça a sua reserva, reserve sua cabine no navio da véia. 3624-9007. Ligue, preços acessíveis. Você pode parcelar em 12 vezes sem juros, tá bom? Então liga lá, 3624-9007. Ó, além das festas... Ah, outra coisa, né? Além de Jota Quest, Blitz, tem os DJs do Energia na Véia e mais, cara. Domênico Gato. Domênico Gato. Domênico Gato. É show, hein? É? É show. Não, o Domênico Gato, cara. A apresentação do Domênico. É show à parte, é um show à parte. Deixa eu... Fogos, fumaça, é show. Papel picado. Não, na boa. Não plumas isso, e paetês. Como não? É um negócio. É show, cara. Né? Show. Tem nada disso, não. A apresentação. E o Domênico, disso, ele vem numa. Não vem com nada. Ele vem da Xuxa. Outra ponta do navio. Ele vem no descendo. Disco voador. Ah, você fala, o que é ele? É o Peter Pan? Não, é o Domênico. Ele vem de verde. Tirolesa. Vem numa tirolesa. Tirolesa, eu já vi. Pelado. Tirolesa, que tirolesa, tá louco. Vem tirolesa pelado ainda. Pelado. É o único DJ... Pendurado por onde? Se fizer isso, minha mulher me manda embora. O único, pelado, o único DJ que faz o um navio gritar, velho. É. Bem único. Você tá louco. Todos são bons. Navio bom é o navio do Energia na Véia. Liga agora. 3624-9007. Show de bola, Dodô. Estádio 97 aqui na Energia 97, também no oferecimento de Frico. Frico. Foi só falar que o Domênio vai lá. Vai fechar mais um casamento aí. Tá vendo? Fechou mais um casamento um, né? Aí. Não é fraco não. Olha, agora eu acho que eu ia fazer um apelo pra vocês. Você que contrata o Domênico pra fazer casamento. Oh. Gente. Não na hora do estádio, não. Paga o estacionamento dele. Paga. Se irrita muito com isso. Sabe por quê? Às vezes quando ele deixa o carro lá no estacionamento, ele já vê que vai sair caro, aí ele fica nervoso na festa. Aí você vai pedir pra tocar Anitta, ele não vai tocar. Você vai pedir pra tocar ABBA, não vai tocar. Nem, ó, pra você ver como ele fica nervoso, nem Michael Jackson ele toca. Ah. E depois a gente que aguenta ele aqui no estádio. Aí depois a gente aguenta ele sobra aqui no ar, reclamando que ele pagou, que ele cobrou um cachê, embora um pouco baixo. Estoura aqui. Porra, velhinho, porra, baixo, hein? Se pagaram, velhinho. Estoura tudo aqui no estádio. Aí ele vem aqui no ar e reclama que pagou 68 conto no estacionamento. Tudo bem que ele ficou 10 horas no estacionamento, mas ele vai reclamar que pagou 68 conto. Ele falou que vai de bicicleta no próximo. Na próxima ele vai de bicicleta. Ergométrica. Aí vai chegar cansado no teu casamento, vai ficar... fedido, os convidados vão notar que ele tá fedido, que ele tá cheio de sudorese, que ele e bota Bozano ali para resolver o assunto. Não, mano. Tem que ajudar ele. Opa, né, mano? Com certeza, Sombra. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão. Todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse aqui é bom, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Por exemplo, agora, Domênico Gato, a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, vai te dar muito mais proteção. Você vai levantar o braço agora, você vai estar cheiroso, cara. Se você passou, por exemplo, esse Bozano Extreme de manhã e foi trabalhar, você pode ter certeza que você pode ter transpirado o que for durante o dia. Você pode sair de lá e direto para a academia, depois sair de lá e direto para a faculdade, saindo da faculdade e direto para casa da sua mina, você vai estar cheiroso, cara. Você vai estar sequinho. Você não vai estar com aquela mancha enorme e nojenta ali no seu sovaco, tá bom? Você vai estar top. E ó, ouvinte do Estádio 97 que foi esperto, liga aqui, 3284-7097 e diga o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Não é que você concorre, não. Você vai ganhar, cara. Você leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Xtreme. Um kit top que tem uma série de outros produtos da Bozano também. Vale a pena falar a frase, cara. Não vacila, não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Hoje é dia de ouvintes virgens ligarem aqui. Boa. No programa, não é? E agora são os virgens que vão participar do momento Sem Parar. Boa. São 3 ouvintes na sequência. Sem Parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Toca, Asdrubal! Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Eu? Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Ah, vocês são muito vendidos, cara. Alan. Eu gosto, amigo. Alô? Quem fala? É o Mário. Ô, Mário, tudo bem? Seu nome completo, Mário? Mário Coit Ide. Repita. Mário Coit. Coit Ide. Ide. Isso. Ah, nem é japonês, né? Não. Quase nada, né? Quantos anos, Mário? 35. 35 anos. Mário Coit Ide. 3.5 aí, gente. 3.5, velho. Então, Sombra, eu fiquei vendo, cara, essa madrugada. Ah. Eu gosto muito desse aquele Animal Planet. Por quê? Porque fica, os leãozão é folgado, velho. Os leãozão. Os leãozão. Os leãozão fica dormindo. Os leãozão fica dormindo, velho. Aí eles acordam, sabe pra quê? Não. Pra ficar no coite lá com as leões. Ah, sensacional! E fica, e fica. Sensacional agora, hein? 10 pra isso? Por quê? Quê? Você deu 10 pra isso? Ela pode dar quanto? Ô, puxador, que ridículo, hein, puxador? Nossa senhora, hein? Mas, ô Sombra, o 12? Diga, mano. O ouvinte chama Mário, né? Mário. Por onde anda Mário Lobo Zagallo, cara? Pô, é verdade, mano. Não, bem ele lembrado, anda bem debilitado de saúde, mas na tá casa dele, né? Doentinho. Tá um pouco surdo, viu? Tá em casa, viu, mano? É. Deus te abençoe. Tadinho do Zagallo, cara. Puta, a última vez que eu vi ele tava bom. Você não falou isso ainda. Não, eu não acredito. Olha, você não falou eu isso. Eu não acredito. Não, para. Esse ali é um lixo. Ô, juiz, é um lixo, eu não acredito. Esse é um lixo. Ô, juiz. É impossível. Cadê o juiz? Ah, juiz, é vermelho. Você não falou isso. Você ganhou o jogo. Você ganhou o jogo. Absurdo. Pelo menos amarelo. Olha, eu não ouvi, daqui o que o Alan disse. Olha, mas eu tenho vergonha de perguntar o que ele falou. Não, não. É melhor não, mano. Pergunta não. Pode repetir. Ele falou que o Zagallo tá surdo. Mas eu não ouvi o complemento. Você vai repetir? Você vai repetir? Eu não ouvi o complemento. Você vai repetir? Eu não ouvi o complemento. Ele falou que o Zagallo tá surdo, você tá louco. E que Deus chama ele. Você vai repetir? E Deus chama ele e não escuta. Você tá louco. Ô, juiz! Ô, juiz! Que é isso, velho? Ô, juiz! Ô, juiz! Que é isso? Ah, eu! Aí, RG, Vasilina. Cartão amarelo pra você. Amarelo? Você também é um lampião. Linguagem. Você que entra naquela confusão. RG, você é aquele jogador que entra na confusão, tenta separar. Merecia e leva um cartãozinho de outra cor. Merecia, né? Linguagem. Outro ainda. Mário, que time você torce, Mário? Ô, mano, é nós, mano. Nós quem? Erguemos. A única torcida, a única torcida que saiu do continente foi na direção da Ásia, tá certo? Pra reerguer uma nação chamada Japão. Nossa. Foi a torcida do Corinthians. Meu Deus. Ô, mano, foi a torcida do Corinthians. Não, não, a torcida do Corinthians foi a que foi reerguer o Japão. Peraí, peraí. A última vez. Prego foi esse mané. O que eu disse foi o seguinte: Em nenhum momento eu falei, é nós, abracei o cara. Eu falei, a única torcida que saiu do continente pra direção da Ásia pra reerguer o Japão foi a torcida do Corinthians, de fato foi. O São Paulo, quando foi pra lá em 2005, a última vez, o Japão já era uma potência e continuou sendo. O Japão, ele passou por uma grave crise em 2011 e 2012, quando ele foi afetado por vazamentos nucleares, tsunamis, terremotos, etc e tal. O Japão voltou a ser a força que é, graças à torcida do Corinthians. Ai, mano, isso o corintiano é acredita que o mundo é quadrado, para, meu. Isso vai, é vai. Fato. Chama o porteiro lá do prédio pra levantar o mano, que ele tá coitado, tá... Deitou, mas deitou. Nossa, legal. Nossa, resposta, que deitada, hein? Eu não, muito pelo contrário, não caí na onda desse mané, não, filhão. Ô, Tricolor. Pega o rodinho. Oi. Deixa eu te falar. O São Paulo já relacionou o Brenner. O novo garoto aí que tá subindo. Relacionou pro jogo? É? Já vai pra mãe pro jogo? Já, tá relacionado. Tem que impor? Não, não pô, é atacante, ele é atacante, seu sua besta. Ué, mas é que tá, se você parar pra analisar, o time inteiro do São Paulo tá indo embora. Hã? Eu vi um vídeo dele na internet ontem, dando um rolinho no Douglas lá, que o Douglas perdeu até o rumo dele. Ah, mas não, olhando o Douglas, né? Velho, o Magela é capaz de dar. Não, mano! Tá de brincadeira, olha, esse Douglas é um horror. E quem já ficou de fora aí dos relacionados, o Maicon e Lucão também, estão de fora, viu? Volta o Bufarini e Rodrigo Caio. Ô, Mário! Oi, Sombra! É... O São Paulo fez uma proposta de renovação pro Lugano. Dizem, a proposta seria o seguinte, que ele ganharia, acho que ele ganhava 280 mil, que 180 mil na carteira e 100 mil de direito de imagem. Há quem diga que a proposta é assim, tira o direito de imagem, ganha só 180 mil reais. Fica 180 mil reais na carteira e numa eventual despedida de fim de ano, ainda uma possível parte na renda de um jogo festivo, etc e tal. Deixa eu fazer a pergunta. É... Você concorda com esse tipo de proposta, de oferta, ou você pensa diferente? Ah, Sombra, eu acho que o Lugano, por ser um ídolo nosso aí, deveria ter muito mais respeito por parte da nossa diretoria aí, que vem fazendo um trabalho, acho que pife esses últimos anos aí agora. E eu acho que o Lugano merecia total respeito e até uma remuneração melhor pelo o que ele representa para o nosso São Paulo, né? Ele, um dos nossos grandes ídolos ultimamente, né? E acho que a diretoria deveria mesmo, acho que dá até uma parte financeira melhor, não só esses 70 mil, porque paga para outros jogadores aí muito mais para nada, entendeu? Eu não sei, eu me passa pela cabeça o seguinte, que eu acho que assim, a coisa foi muito mal conduzida. Eu acho que seria mais digno chegar há um tempão atrás e já falar, nós não vamos renovar do que fazer esse tipo de oferta. Minha opinião. E até fizeram isso na base da pressão, né? Porque depois de uma derrota, o zagueiro indo embora, o outro falando que vai sair sem ter nem sido vendido. E aí depois com essa pressão toda e a torcida já tinha feito um protesto. Aí eu acho que agora falaram, não, vamos lá. Você não acha que ele ajuda bastante, assim, o elenco, tipo, apoiando o Rogério, porque, tipo... sei lá, os jogadores fazer corpo mole, isso ajuda bastante. Não, mas jogadores... se você quiser um cara pra apoiar o elenco, contrata uma cheerleader que é mais barato. Não fala de jogador. Teu time tá cheio de jogador encostado lá, velho. Mas não estamos pagando até por hoje, velho. O Danilo, vocês estão pagando lá, tá lá. Danilo joga? Mas o Danilo se machucou de novo recentemente. Pronto, Ele voltou e se machucou de novo. Tempo vocês estão lá? O Danilo chegou a voltar, mano? Então, ele tava treinando com bola, Sombra, mas parece que ele sentiu aí uma lesão agora aí e vai ficar mais um tempinho tá parado. O Danilo quase perdeu a perna, hein? Dobradiça sem pino. O Danilo falou que ele quase teve que amputar a perna. Quem nunca? Diz que ficou pendurado. Cara, mano. Quem nunca? Você tá louco? Que pendurado. Às vezes aí você tá jogando bola, você tem uma lesão e dependendo da lesão que você tem, você corre o risco também de amputar a perna. Se você, por exemplo, tá jogando bola... Tá jogando bola com um trator, né, mano? O Mota, não. O Mota que morava no Pantanal. O Mota teve o cérebro amputado jogando bola. O Mota tava lá no Pantanal. Por exemplo, se o Mota estivesse jogando bola e tivesse uma fratura exposta e um osso cortasse sua artéria, ele possivelmente teria que fazer um torniquete ali e dar um nó, tá certo? Dar um nó com um cinto ali e amputar a perna, igual aquele filme lá... Qual que é aquele filme, Sombra, que cento e poucas horas, não é? O cara ficou preso e arrancou o próprio braço. 148 horas. Com a Márcia Imperato. Uma faquinha de rocambole, né? É 148 horas? Como é que é aquele filme? Olha, resume. Era hora pra cacete. Aquele filme que tinha hora pra cacete no título. Ele cai numa fenda lá, tá louco. Acontece, então muitas vezes aí jogando bola de maneira, 128 horas me mandou aqui o Igor Mendonça. Boa, jogando Igor. Bola cai numa fenda, né? Fica 128 horas. Quem fenda. Nunca jogou no Grand Canyon, não caiu numa fenda. Agora, aí a vantagem do Domênico Gato, né? Olha, você vai falar de mim aí, hein? Por quê, Alex? Porque ele tem três pernas. Se ele perder uma, ainda fica com duas. Pô. Boa. Ó. Ele pagando o pau. Você conhece mais Ale. O Alemanjão. Viado. Ale. Viado. Só dando uma manjada. Você é comentarista esportivo. Só que é o seguinte, como eu prometi que eu não ia dar mais o furo, eu vou revelar a fonte. Mota. Mota que me passou essa informação. Mota que passou. É. Não era pra falar, isso é coisa que a gente fala na nossa intimidade. Mário... É 127 horas o nome do filme. Oi, Sombra. Já diminuiu uma hora? Não, você mas tá é diminuiu. É fuso horário. É o fuso horário. Então não é tão ruim assim, vai. Não, não é, Sombra. É porque tem horário, era horário de verão. Ah, entendi. Não, era horário de verão. Ele tava horário no horário de verão, ele veio errado. Ah, já. Ei, mano, é que tem horário Mário político hoje. Verdade, verdade. Dá o seu palpite pra Atlético Paranaense São Paulo. São Paulo que não vence o Atlético Paranaense lá em Paraná há uns 30 e tralalá anos. Ah, então chegou a hora, Sombra. Seguindo sua lógica aí, agora cheguei... vamos ganhar. Boa, seguindo. Vai ser 2-1 pra nós. Vai. A última vez Carmen Miranda fazia sucesso por aqui, velho. É. A última vez o RG já tinha se aposentado. É. É. Ô, Mário, um abraço pra você, Mário. Um abraço a todos aí. Valeu, galera. Obrigado, valeu. Valeu, um abraço. Vamos lá, mais um ouvinte no momento sem parar. Sem parar ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca as Drubal! E de novo, que é legal. Chupa, Domênico, mania mundial. Chupa, Domênico, chupa que é legal. Chupa, Domênico, mania mundial. Olha o RG cantando. Obrigado, RG. O RG cantou. O Xante cantou. Eu? O Vieira, você não vai falar assim do Dodô, não. O único que aí você não vai falar. O único foi o RG. Obrigado. Eu? Também é o único que tem falta de oxigênio. Não, ele canta ou ele respira, né? Exato. Obrigado, RG. É nóis, Dodô. Com essa máscara na cara, você quer correr. Linguinha lisa, tá toda assanhada. O RG não tem cartão? A gauchinha do Nordeste. Ai. Ela é o morango aqui do Nordeste. Ai, ai, ai, vem, Vitinho, viu? Alô? Alô? Quem fala? Ari. Ari. Ari. Ari Toledo! Nossa, esse é chato, hein? É o, é o presidente do Santos, né? O Ari Toledo é o presidente do Santos. Nossa, que é modesto. Modesto? Não, não, não. Ou a vovó Mafalda, né? É, também. É. Ô, Ari. Oi. É, Ari do que, o nome completo? Ari do Carmo Soares. Carmo Soares. Ari do Soares. Carmo Soares. Quantos anos, RG, é Ari? Bom nessa, hein? 42. 4.2, RG. E aí, R? Ai, aí, Vieira, aqui lá em Santa Isabel tá cheio, viu, cara? Do que, RG? E plaquinha com o nome dele, cara. Por que, RG? E quando chega na hora do almoço, tá ali, RG. Fui Ari e já volto. Sensacional! Fui Ari e já volto. Sensacional! 9.7. Nossa, 9.7. O que é? Só isso. Ali. Já tá me enchendo o saco, velho. Ale. Ah, não. Pô. Pra mim merecia 10. O velho vai dar uma porrada no Ale já, já, velho. Tá certo, meu velho. Alô? Oi. Fala, dono. É aquele saco de risada tá atrás do Ari ali, você viu? Ai, ai, ai. Não, qual não, que é? Minha esposa que não aguentou. Você tá aqui, chamando tá? A mulher. Daí tinha que ser o mesmo ouvinte, pô. Ah. E qual que é o bairro que você mora? Aqui é Itaquera, mano. Itaquera é nós, hein? Itaquera é nós, Zona Nobre de São Paulo. Opa, a mais valorizada, pô. É. E é, o time? Essa, qual time aí? Essa aí a Índia perguntou pro marido, Itaquera? Quera? Quera? Quera dar uma sargada, né? E o time? Corinthians, homem. Ah, boa aí! Boa aí! Ué, Ti, cambada de prego, líder do campeonato brasileiro. Olha, cambada de ridículo. Isso, Ori! Antes que o mano te pergunte alguma coisa, eu queria te perguntar, como que você se sente só tendo duas rodadas na liderança agora daqui pra frente? Nossa, seu time não tem expressão, Vieira. Dá um tempo aí, responde. Mano, você quer apostar? Aí responde, Ari. Você quer apostar, a gente aposta agora. Quer apostar, Ari. Aí eu queria fazer outra pergunta. Como ele vai se sentir com o Corinthians com 6 pontos de vantagem sobre ele? Aonde, cara? É, mas a ideia original foi do Vieira, então não vale. Não vem querer copiar, não. Ari, nem responda aí. Quem tá abaixo do Corinthians na tabela do Campeonato Brasileiro. Olha aí, o Corinthians não tem que se preocupar com quem tá abaixo. O Corinthians não tem que se preocupar com quem tá abaixo. O Corinthians, ele não tem ninguém à sua frente e depende somente de nós permanecer na liderança. De nós, inclusive, contra até a própria arbitragem. Porque o Corinthians hoje ele precisa jogar contra o adversário e contra o juiz. É um absurdo. Ah, brigou com a namorada? Brigou com a namorada, teu fioso. Ah, juiz! Ô, juiz! O Corinthians, no Campeonato Brasileiro, de 8 jogos, o Corinthians foi prejudicado em 4. Então é um absurdo. Quais foram os 4, mas, mano, enfim. Que eu não tô... Ô, Vieira, o Corinthians foi prejudicado. O Corinthians empatou com o Coritiba, eu concordo contigo. Ali o Jô tava em posição legal. Mas quais foram os outros três? Contra o Cruzeiro, houve dois impedimentos aí pro Corinthians ali que não estavam e a arbitragem marcou. Verdade. Contra o São Paulo também teve um outro lance também que teve um pênalti para um jogador em cima do jogador do Corinthians, que eu não lembro quem foi o jogador, mas houve um pênalti contra o São Paulo que não foi assinalado pela arbitragem também. E contra o Vasco no Rio de Janeiro, o Corinthians também foi prejudicado porque um dos gols do Vasco estava irregular. Mano, deixa eu perguntar, deixa eu falar um negócio. Ah. Você pode passar mais 100 anos prejudicando o Corinthians, o saldo do Corinthians ainda vai ser 30 a favor. Não, pelo contrário, pelo contrário. Eu não brigo com fatos. Eu não brigo com fatos. Vocês brigam, eu não. Mas o Corinthians vem sendo amplamente prejudicado pela arbitragem. Mas, ô mano, você tá falando de ser prejudicado pela arbitragem, mas nesses três jogos que você citou aí sem ser o Coritiba, o Corinthians ganhou o jogo. Vocês não perderam pontos por causa da arbitragem. Nossa. Então você não foi erros de arbitragem. Erros de arbitragem. Sim, mas você ganhou o jogo. Então você concorda que vocês não perderam ponto por isso? Ué, mas competência do Corinthians. Competência do Corinthians. Vieira, o Corinthians aí, com exceção desse jogo contra o nosso querido Coritiba, o Corinthians ele só venceu no Campeonato Brasileiro, a não ser na estreia que o Corinthians ele doou um ponto ali pra Chapecoense. Forma solidária. Com exceção a esse jogo, o Corinthians aí de 8 jogos do Campeonato Brasileiro era pra ter 7 vitórias. Era pra ter 7 vitórias. E essa é uma campanha que nenhum outro clube brasileiro, pelo menos eu não me recordo, teve nessas 8 primeiras rodadas. Eu acho que não. Eu não lembro de um time ter vencido 8 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro. Não lembro disso. Mas e o Corinthians? Mas o Corinthians ele poderia ter tido a possibilidade. Ah, e por que você não quer falar com o amiguinho? E o que pensa o Corinthians? Vou falar, é que vocês interromperam aí na hora que o Ari ia participar. Interromperam sim. Ari, conversa com o amiguinho. Oi. Fala, mano. Nesse momento que o Corinthians vive, líder isolado do Campeonato Brasileiro, jogadores se destacando, Rodriguinho na seleção, Fagner na seleção, Romero na seleção, Balbuena na seleção, o mundo inteiro está voltando os olhos para o time do Corinthians. Você teve que perder alguém nessa janela? Veio por esse lado, ó, mano. Eu tava pensando isso daí agora, mas é bem possível, viu, mano? Realmente... O Jadson, não digo que ele voltou agora, mas Rodriguinho, ele né? Dá nó na cabeça dos o Arana que já tá muito visado, né? E, meu, é capaz cara, até o Jô... não tirando o vomito, o resto pode levar qualquer um, hein? O cara ficou até constrangido, ele também falou. O Mano dá um nó na cabeça do cara. É que o Romito, ele só tá... O Barcelona tá aguardando o Messi se aposentar lá pra levar ele. Meu Deus do céu. Ué, mas é verdade, o ouvinte tem razão, mano. O Romero, ele tem futebol pra jogar em qualquer clube grande da Europa também. Na Europa, você precisa de um perfil parecido com o do Romero. E eu não sei se o Mano sabe, mas o Romero já recebeu pelo menos 4 propostas nessa janela aí, viu? É mesmo, Ale? É, várias faculdades de medicina pra pegar o corpo dele. Nossa, deitou o cabelo. Isso mostra mais uma vez o recalque do seu Alexandre Oliveira. Ari, seu palpite, Corinthians e Bahia. Bahia. 3x0, Corinthians. Então tá bom, Ari. Boa. Valeu. Pode fazer mexão, Sombrinha? Mejan. Você deve fazer, é uma obrigação sua. Já que não tem estádio, pro Coringão, não, pô? Não. Não, já chegou o cara que deu, né? Já chega, já. Vai, vocês nem pagaram ainda. Só pagar, ué. Tinha comprado até um terninho novo pra ir lá, pô. Ai, vai de terninho. Não, fala a verdade, você não pagou por ele, fala a verdade. Não, que não estádio, em leves prestações. Não esquece de comprar o sapato, porque não pode ir de chinelo, né, velho? Terno e chinelo é muita modernidade. O corintiano é bem-vindo em qualquer lugar, com a vestimenta que ele tiver. Pode ser de bermuda, chinelo e boné, terno e gravata. Corintiano é corintiano, prego. Ah, não tenho dúvida disso. Vai, fala aí, amigão, diga os seus merjans. Faz o merjan aí. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, ganhou aí o kit desodorante Extreme. Todo kit dia top, é de clássico no McDonald's. Beleza. Todo dia é clássico no McDonald's e você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E tem o da 99 ainda? Tem, claro. Eu vou de 99 Pro. 99 o quê? Pro? Corp. Tá bom? Valeu. Você ganhou um kit do 99, tá bom? Opa. Parabéns. Um abração pra vocês aí, vocês são... mais que pagáveis. Vocês deviam receber. Boa, velho. Vezes 10 aí. Boa. Valeu. Pelo menos pra chegar perto do salário do Benja, né, Pipe? Aí esquece. Aí não dá, velho. Aí você esquece. Se juntar todo mundo aqui, não dá. Segundo o Benja, ele lançou um ditado que um homem jamais deve olhar no salário dos outros homens. Falou, sempre falou isso. Sempre diz isso. Valeu, abraço. Valeu, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento Sem Parar, Sem Parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando, sem parar sua vida, no seu tempo. Toca, Asdrubal! De novo! Chupa que é legal! Chupa, Domênico! Mania mundial! Chupa, Domênico! Chupa que é legal! Chupa, Domênico, mania mundial. Vocês vão é falar melhor, assim. É melhor. Não é vão melhor. Falar assim do Dodô, não. Não, assim aí não. Aí não. Aí eu acho até que a Ju tá cantando. Vocês são todos vendidos. Caraca. Menos o RG e o Mano que cantou. O Mano cantou. Eu não ouvi o Mano cantar. O Mano não tava cantando. Ele não cantou, mas ele tava dançando. Ele cantou por dentro. O Mano ficou batendo com uma mãozinha na mesa. Vamos falar assim do Dodô, não. Vocês são vendidos, vendidos, os senhores. Vendidos, todos. Alô. Alô. Minha música repete 15 vezes, velho. É brincadeira. Alô? Isso aqui. Sucesso. É, e eu ranquei do computador. Como é que eles acharam, velho? Ai, meu Deus do céu. É, alô? Alô? Oh, também fica só alô, alô. Puta que lá vida. Fala viu? Logo que o Domênico tá nervoso. Viu? Quem fala? É o Douglas. De quê? Do quê? Douglas Fernandes de Araújo. De Araújo? Douglas Fernandes de Araújo. De Araújo, Domênico. Tá. Quantos anos você tem? Tenho 25. 2.5, RG. Ah, Domênico. O que que foi? Aí eu lamento, hein? Lamenta? Sim. Não, você lamenta o quê? Nome sem brilho não tem trocadilho. Sensacional! Não, não, pera. Sensacional! Zero! Zero! Como assim, ó? Como zero? Zero é muito. Mas o que ali? Como assim zero? Zero é muito, né? Nossa, zero é muito pouco, merecia muito mais, você é louco. Vocês estão de brincadeira, só pode ser isso aí, só pode ser isso. Que time você torce, amigão? Aqui, sabe o Irã, mano? Demorou. Quino. Aqui é Corinthians. Ah, Coringão, você Coringão. Você tá indeciso, hein, meu? Agora, é tudo nosso, é tudo nosso. Escaldado, né, mano? O cara tem um delay na cabeça. Você tá indeciso. Não, tem nada, tem nada. Corintiano, o cara tem que pensar mesmo, que vocês são tudo vendidos, ficam pesando lá do maluco, o maluco tem que pensar mesmo. Não tem que ficar já dando munição pra bandido, não. Mas só. Ah, juiz. Mas aí é pra amigo, né? Bandido é amigo. Não, não é. Ô, amigão. Oi, só. Alô? Oi. Vai lá. Bicho. Tô te falando, mano. Liga. O cara tem problema, mano. Ó, amigão, você tá ouvindo a gente pela internet, é isso? Tá complicado, hein, mano? Acho que o cara não está nos ouvindo. É, acho que tá em outra... Caiu, tá de caiu, caiu, caiu, caiu a ligação do nosso amigo. Caiu na cadeira. Ele tá preso com a sua irmã na cadeira. O Raul perguntou, você não acertou. E aí? Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Valeu, uma pena, pai, uma pena. Trouxa. O diretinho esse na cadeia acabou. Foi um momento pena. Sem parar. E eu quero contar. Irmã. Quero contar uma novidade bacana pra vocês, pro mano e pra irmã de vocês também. Você sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É como? Isso aí. Como? Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. Isso mesmo, são mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto. É só sair usando. É legal quando você compra um negócio e depois já sai usando, né? Bacana esse negócio aí. Bacana. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-de-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. semparar.com.br/pontos-de-venda. E lá você vai encontrar o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa. Estádio 97, da Energia 97. Também no oferecimento de Freecow. Cara, parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais para esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo. Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Esse programa tem pessoas que brincam de argola. Nossa, velho do céu. Vocês não queiram saber o que se passa nos bastidores desse programa. Não é fácil, não. O dia que nós lançar aqui na internet a versão proibida do Estádio 97... Estádio Hardcore. O Estádio Hardcore. Não, vai ter um dia. Vai ter. É o estádio proibidão. Não, mas não vai, vai só online, mano. Não vamos fazer offline, só online. Cara, brinca no mar. Vem com uma tarja preta pior que aquelas de caixa de remédio. Eu só tenho uma coisa a te dizer, mano. É o seguinte, o Mota fez um comentário aqui. Não, calma. Melhor não. Só fez um comentário que o Alê caiu da cadeira aqui, velho. É, verdade. Pra espantar o Alê, você imagina. É. Estádio 97 traz agora mensagens através do nosso WhatsApp. No oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Também Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Vamos lá, mensagem. Boa noite, amigão. Sou Rafael de São Caetano. Vão me criticar, mas assim, se quiser mandar o Lucão pra gente lá pro Corinthians lá, a gente recupera. A gente recuperou o Felipe, que veio lá do Bragantino. Era um lixo. Olha onde ele tá hoje, por titular, é o Madrid que quer contratar, Manchester. Os caras querem Lucão. Vamos mandar que a gente recupera. Olha lá. Eu não me oponho, não. Tem razão. Oh, e o cara inclusive, Sombra, que é? O Roberto Andrade, o presidente do Corinthians, ele já elogiou bastante o Lucão. E o Lucão, Sombra, não, mas é verdade, Domênico, o Lucão, ele é um cara que por onde ele passou nas seleções de base, ele agradou muita gente, inclusive a galera que acompanha as seleções de base, acompanha esse futebol da galera com menos idade, sempre elogiou bastante o Lucão. No São Paulo, eu concordo, o moleque foi infeliz. Mas quantos exemplos, Domênico, nós temos no futebol brasileiro de jogadores que não foram bem num clube e em outros o cara arrebentou. Nossa, é uma porrada. Por exemplo, o Léo Moura. O Léo Moura no Palmeiras, a torcida não pode ouvir falar o nome do cara. No Flamengo fez história. O Maicon, mano. O Maicon do Grêmio. E quantos exemplos a gente também já viu de jogador que foi bem na base e não foi bem no profissional. É. Também. E quantos exemplos mas eu acho que vale a pena a aposta, viu, Ale? Quantos exemplos de jogador que não foi bem num time e também não foi bem em outro e terminou a carreira sem bem. Tem vários. Isso é maioria. A maioria. É que nego pega algumas exceções. É. Né? Quando eu falo nego pega, eu não quero dizer assim que o Alê falou, que o RG falou. Tô falando assim, muitas vezes o pessoal fala, pega o Lucão lá, olha o Casemiro e tal. Pá de nego. Cadê o Henrique, o centroavante, o melhor do mundo, etc e tal? É. São Paulo liberou ele. O que aconteceu com ele? Tá lá no Curitiba, lá. O pessoal criticava tanto, né? Pô, moleque é bom. Nossa, Henrique. Pô, você melhor do mundo no Mundial, né? É. O Santos deu sorte pros jogadores. A exceção não pode virar regra, né? Ah, eu o Lulinha. Lulinha fazia gol todo jogo nas categorias de base, lembra? Cara, né? É verdade. Vamos lá, mais mensagem. Ô, Dudu, não fica perdendo tempo, não, cara. O Corinthians ganhou coisa assim antes de 90. Ganhou o Mundial de 77, lembra? Que os caras choraram, fizeram filme. Foi uma festa, lembra? Mundial de 77. É Felipe, palmeirense. Nossa. Um abraço. Esse palmada, Felipe deu uma deitada agora. Levanta o mano aí. Eu vou responder o Felipe palmeirense. O Felipe palmeirense. Olha, esse Mundial de 77, não tem mal criamento. Não tem. O Felipe Palmeirense, esse Mundial de 77, ele tem imagens e ele tá reconhecido no site da Federação Paulista, diferente do que você alega ser em 51. Não, mas tem, mas pô, você também, ô mano, pera só um minuto. Você tá de brincadeira. Não, não tô não. Tá pega no Google, já que você gosta tanto de Google. Põe no Google vídeos Mundial de 51. Não tem o gol. Então, peraí. Não temos o gol. É igual o Léo Batista, não temos o gol. Estamos nos estertores. Não, tudo bem, mas peraí, mas o Mano quer falar de uma coisa de quantos anos depois? E a televisão começou em que ano? Peraí, mano, você tá maluco. Eu não sei o quando começou. O Paulo Nobre já não era rico? O RG tava lá. Mas tem foto, sim, viu, Mano? Saiu em jornal e o cacete é quadro. E os jornais eu tenho aqui. Se você quiser, eu te mando. Não tem problema. Então, nenhum. Domênico, a Copa de 50, Domênico, ela aconteceu antes do suposto Mundial que vocês venceram. Não tem imagem. Da Copa... Como não tem? Tem imagem. Como não tem? Como não tem? Domênico Gato, me surpreende. Não, não importa, mas tem imagem. O gol do Uruguai. Então não venha falar que não existia televisão. Existia. Se o Domênico comandar. Se você quiser, mano, tem a narração aqui, eu ponho pra você aqui. É o William Bonner que narra também ou não? Não. Narração. O William Bonner nem era nascido. Segue o jogo, sem falar. Essa discussão vai continuar amanhã, porque agora eu tenho que dar o recado da 99. Você tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Porque às vezes você trabalha nas empresas, você tem que esperar o carro lá, ó, o carro cadastrado, etc e tal. Ou você está cansado de ter que pagar antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso? Então por que você não indica a empresa que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? Indique, cara! Você ainda ganha R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99. É vantagem para todo mundo. Você fica bem com seu chefe e sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. Para pegar seu cupom de desconto, é só acessar o endereço corp.99taxis.com/estádio97. corp.99taxis.com/estádio97, tá bom? É isso aí, acessa lá, indique a empresa que você trabalha e você ganha um cupom de R$15 que você vai poder usar na sua próxima corrida com a 99. Isso, olha, trabalhar com a 99 Corp é uma grande dica para as empresas que costumam oferecer táxis, né? Para os seus funcionários se locomoverem pela cidade. Boa. Você tem empresa, cara? Faz um contrato com a 99 Corp. Você não vai se arrepender, cara. Boa. Agilidade, lucratividade, o melhor para sua empresa, tá bom? É isso mesmo. Acessa lá, corp.99taxis.com/estádio97. Só de indicar a sua empresa, você já ganha um cupom de R$15 de desconto para sua próxima corrida com a 99, tá? Estádio 97, também no oferecimento de HDI Seguros. Ah, mandar um abraço, pessoal da 99 Corp. Obrigado aí ao Renato, o Juliano, o Baran, todo mundo da 99 aí. Grande abraço, tá bom? Boa, Baran. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estamos chegando ao final de mais um programa. Sim. Agradecer ao Estranho. Agradecer a presença do Estranho no Ninho, Palmeirense. Foi um prazer novamente estar com vocês Estranho aí. Espanhol. Principalmente, muito obrigado pela oportunidade que eu tive. Foi realmente inesquecível e sensacional. Valeu, Diogo. Bem, obrigado, valeu. Viu? Parabéns. Olha, a você. Ele fez a voz de quem vai comer alguém. Você viu aí, mano? Gostou, né, velho? Ele não vai, mano. Eu não, velho. Não tô perto aí, não. Estádio 97 volta estúdio. Amanhã no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Big Mac por apenas R$8. E Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Tem um pequeno intervalo político, na sequência, Night Sessions. Tchau. Tchau. Somos um povo criativo, destacado nas mais diversas áreas de conhecimento. Um povo trabalhador. Uma nação rica em recursos naturais. E é por acreditar nesse Brasil que me acolhe e me faz sonhar que eu quero e vou lutar por ele e com ele. Eu não desisto de sonhar, não desisto de acreditar. E esse sentimento de pátria é o meu orgulho. Eu acredito nessa paixão, nessa superação, nessa esperança por um futuro cheio de conquistas possíveis. Para mim, para você, para as futuras gerações e para todos aqueles que amam de verdade nossa pátria amada, Brasil. Eu acredito nesse país de empreendedores, que vai além de qualquer governo, que exporta simpatia, solução criativa, tecnologia de ponta e excelência em produtos e serviços. Eu acredito nesse Brasil que segue em frente, com um dom de renascer competitivo diante dos obstáculos de governos centralizadores e burocráticos. E é por ser esse exemplo de resiliência que eu acredito no nosso poder de superação. Sim, o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo. Estamos no topo da produção mundial de açúcar, café, suco de laranja, soja e outros tantos produtos que alimentam o planeta. Em todos os setores da economia, há exemplos de um Brasil gigante, que dá certo e que nos orgulha. Não podemos perder a capacidade de sonhar, nem nos conformar com menos do que merecemos. O Brasil merece mais. Somos brasileiros e não desistimos nunca. E seguimos com a cabeça erguida para encarar e superar com coragem os desafios que virão. O Partido Social Cristão acredita nesse país do futuro e quer escrever com todos, a milhões de mãos, uma nova história brasileira que resgate nossos sonhos, orgulho e autoestima. Por um país com mais Brasil, menos Brasília. O Partido Social Cristão é entusiasta dessa esperança federativa de ver o país dar um salto qualitativo na gestão pública. Acredita em um novo jeito de governar, de um jeito moderno, eficiente. Acredita num Estado mínimo, com menos burocracia e no livre mercado. Nós, sociais cristãos, acreditamos no Estado liberal sinônimo de empreendedorismo. Menos burocracia, assim como a menor carga tributária. Num Estado liberal, é mais dinheiro no bolso do cidadão e menos nos cofres do Estado. A economia é fortalecida pela própria liberdade empreendedora dos cidadãos. Ninguém melhor do que o cidadão para saber o que fazer com seu dinheiro. Quanto maior a liberdade econômica, menor a corrupção, melhor qualidade de vida, meio ambiente mais limpo e menor desemprego. No Brasil do Partido Social Cristão, o poder de decisão é descentralizado, com mais decisões locais e menos federais. É menos Brasília, mais Brasil. Acreditamos no municipalismo, fortalecendo os governos locais para garantir uma rápida solução dos problemas da cidade. E a meritocracia tem lugar onde os melhores gestores exercem comandos com perfis mais técnicos. Nações como Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong, Irlanda, Canadá, Austrália, Holanda e Suíça adotaram o Estado liberal em seus governos, fortalecendo o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população. Todos estão na lista dos 15 melhores países do ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH 2016, das Nações Unidas. O Partido Social Cristão acredita nesse Brasil do mundo privado, empreendedor, que não foge à luta. Trabalhar em prol de um Brasil empreendedor. Para dar um salto de qualidade com um novo modelo de gestão pública. Hoje, o Brasil precisa dos brasileiros unidos. Essa é a missão do PSC. Esse é o sentimento do Partido Social Cristão. O jeito certo de fazer gestão social cristã. No município de Cascavel, no Paraná, o prefeito social cristão Leonardo Paranhos, em menos de 6 meses, já virou referência nacional com o programa de transparência nas licitações. Agora transmitidas ao vivo pela internet, gerando uma economia de mais de 5 milhões de reais apenas na compra de uniformes e materiais escolares. E já foram retomadas todas as obras que estavam abandonadas, revitalizando praças esportivas, resgatando moradores de rua e implantando território cidadão. Aqui no governo do Ceará, a gestão da presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado, Nicole Barbosa, do PSC, atraiu mais de 6 bilhões de reais em investimentos privados no último ano. Na área do desenvolvimento econômico, o PSC trouxe grandes conquistas ao Estado. O Ceará inaugurou uma importante usina siderúrgica, um investimento de mais de 5 bilhões de dólares instalado na ZPE. A primeira zona de processamento de exportação em funcionamento do Brasil. As indústrias incentivadas pelo governo já geram mais de 110 mil empregos em todas as regiões do estado. E as movimentações do Porto do Pecém cresceram 92% só no último mês. Os sociais cristãos também dão exemplo no Congresso Nacional. O senador municipalista do PSC, Pedro Chaves, defende no Congresso Nacional os interesses de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Em apenas um ano de mandato, Pedro Chaves conseguiu garantir um empréstimo de 56 milhões de dólares do BID, que vai financiar as obras de revitalização do centro da capital, Campo Grande. Ganhou destaque nacional também ao relatar no Senado a nova lei do ensino médio, aprovada em abril deste ano, que vai fazer uma verdadeira revolução na formação de milhões de adolescentes e jovens de todo o país. O deputado federal por São Paulo, Marco Feliciano, apresentou, dentre outros, o projeto de desburocratização da adoção de crianças e adolescentes, a implantação do parto humanizado e adicionar a disciplina ética e cidadania no ensino fundamental e médio. Nós, do Partido Social Cristão, acreditamos na força do trabalho e na democracia. Respeitamos o próximo e não desistimos do que é correto. Acreditamos na força da fé, da superação, da união, da solidariedade e do progresso. Somos a favor da vida e da família, contrários à legalização das drogas. Queremos escolas livres de ameaças que atentam contra o desenvolvimento das nossas crianças. Somos favoráveis à redução da moralidade penal. Porque entendemos que o crime não tem idade. Essa é a visão do Partido Social Cristão. Para um Brasil mais forte, acreditamos na força dos valores cristãos a serviço do Brasil. Nós do Partido Social Cristão acreditamos no Brasil. Apesar dos avanços estabelecidos na Constituição Federal, a participação das mulheres na política ainda não é satisfatória. Esta realidade só vai mudar se você vier fazer parte do nosso movimento de mulheres, onde defendemos um Brasil mais competitivo e dinâmico, com menos intervenção do Estado e mais liberdade na economia. Acreditamos que podemos mudar a história do nosso Brasil para melhor. E por isso, precisamos de pessoas como você. No Partido Social Cristão, as mulheres têm um papel importante. Através de encontros, cursos e palestras, temos oportunidade de estudar e debater o que é melhor para nosso país, para você e para sua família. É desta forma que praticamos política virtuosa, defendendo interesses e necessidades das mulheres. Seja você também uma social cristã. Venha para o PSC Mulher. A deputada federal do PSC pelo estado do Pará, Júlia Marinho, tem destinado mais de 37 milhões de reais para melhorias nas áreas de educação, saúde e infraestrutura urbana. Uma verdadeira social cristã, exemplo ativo da mulher na política brasileira. Acreditar é ver na escuridão. Saber que tudo vai dar certo, mesmo parecendo que tudo dá errado. Acreditar é ter fé em Deus e não perder a esperança. Acreditar que vamos dar a volta por cima. Acreditar no próximo. Acreditar em nós. Acreditar que o sol vai brilhar novamente. Nós acreditamos em você. Acreditamos no Brasil. Nós somos sociais cristãos. PSC. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Terremoto. Os hits do Drum and Bass. Com DJ Mark. Sejam bem-vindos a mais um Terremoto Drum and Bass Show. Terremoto. Aos domingos, às 10 da noite. A energia que te move. Aos domingos. No fim de noite. Energia 97. O funk. O soul. As batidas. A paixão. Live Music Rocks. Apresenta Bruno Mars. Na 24 Karat Magic World Tour. Devido ao grande sucesso. Show extra. No dia 23 de novembro, no estádio do Morumbi. Show de abertura. TNC. Clientes Banco do Brasil com cartão Eurocard têm benefícios exclusivos. Vendas em livepass.com.br. Patrocínio Banco do Brasil. Cartão oficial Eurocard. Adquirência oficial Cielo. Fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore. Realização Move Concerts.

Sessions. E assim a gente começa o Night Sessions dessa terça-feira fria em São Paulo, né? Muito boa noite pra você. E a primeira hora é dela, Marina Diniz, que tá ao vivo aqui junto com a gente. Boa noite, Mar. Boa noite, Ju. Boa noite a todos. Beleza? Tudo certo. Tava viajando, chiquérrima. Conta pra gente. Então, fiz uma viagem agora, fui tocar na Europa, Itália e França. E escutei bastante coisa legal lá, nada muito diferente do que a gente escuta aqui, a gente tá muito avançado, super por dentro, mas trouxe algumas coisinhas diferentes que eu escutei e vou tocar aí no programa pra vocês. É bom ter bastante referência. É isso aí. Sempre. Então vamos lá. Vou começar o programa hoje com um remix de um DJ amigo meu, o DJ Chiclete, ele é de Ribeirão, ele fez um remix muito legal de Tears for Fears, uma música que cai bem pro momento hoje. Então é ela, Marina Diniz, aqui junto com a gente da Energia. Night Sessions. House Music. House Music. Night Sessions.